Relembrando então, faz 3 semanas que a gente não joga, né? Vocês tinham ido até o fosso da teia demoníaca, vencido, entre aspas, Loth, que vocês conseguiram o objetivo de vocês, que era a amostra do veneno, e sem, no entanto, que ninguém fosse ferido, que nenhum sacrifício fosse feito. Vocês conseguiram, de certa forma, derrotá-la. E graças ao Drizzt Do'Urden, que abriu um portal, vocês foram parar nessa paisagem bela que vocês estão vendo aí. A paisagem do Vale das Sombras, no mundo de Toril, no continente de Faerûn. Lá vocês conheceram um mago, o Arquimago Elminster. E contaram para ele um pouco do que aconteceu com vocês. Na verdade, tudo, né? Do que aconteceu com vocês, todas as suas aventuras, a jornada de vocês até o momento. E da missão mais importante de todas de vocês, que é a de impedir o Nada de destruir o universo ou o multiverso inteiro. E revelaram para ele que a chave para isso são as runas mestras, né? As runas que controlam todos os aspectos da realidade. E explicaram para ele que vocês têm algumas runas, mostraram para ele tudo. E ele revelou para vocês que ele já conhecia algumas dessas runas. Ele apenas não sabia que o poder delas era tão grande assim, mas que ele já tinha tido contato com essas runas. O amigo dele, de Greyhawk, o Mordenkainen, ele tinha uma das runas também, a Runa do Fogo, que foi parar nas mãos de vocês posteriormente. E o Elminster estava com uma das runas, está com uma das runas, né? Que ele disse para vocês que pode ceder a vocês no momento da batalha final, quando ele se juntar a vocês para destruírem o Nada, mas que até lá ele vai ficar guardando a runa, que é mais seguro dessa forma, deixá-las separadas e não todas num único lugar, pois caso Nada consiga atacar o lugar onde estejam as runas, ele não ficaria com todas. E aí, ele disse para vocês que houve um período, contou um pouco da história dele, de que ele já viajou pelos 9 infernos e tudo mais, e que houve um período no mundo de Toril em que não existia magia. E ele só não foi destruído, só não perdeu todo o poder mágico dele por conta da runa que está na ponta do cajado dele. E aí ele explicou que existe uma forma de extrair poder mágico das runas para transformar o poder dessas runas em magia bruta. E explicou que magias de baixo círculo, ele está de posse da runa, magia de baixo círculo, até quinto círculo, ele não tem qualquer esforço para fazê-las. Não gasta qualquer recurso. Enquanto que magias de terceiro círculo e abaixo, para quem tem a runa gravada nelas, a pessoa também não faria qualquer esforço. E ensinou para vocês qual que é o método, que é vocês ficarem durante 8 horas em concentração total nas runas que vocês têm com vocês, para despertarem esse poder latente delas e assim ganharem slots de terceiro nível infinitos. Vocês gravaram a runa que estava com o Elminster. Qual que era a runa que estava com ele? Quem se lembra? Compreensão. Compreensão. É isso aí. A runa da compreensão em posse do Elminster. foi gravada nos seus corpos. E agora vocês têm uma nova e poderosíssima runa a serviço de vocês. Bom, já era noite quando vocês finalmente concluíram a conversa. E o Alminster explicou para vocês como utilizar esse poder. Disse que vocês poderiam dispor da torre dele. E a torre dele usa a tecnologia do Senhor dos Senhores do Tempo, porque ela é maior por dentro do que por fora. E disse que vocês poderiam utilizar a torre, né, para fazerem esse momento de concentração ali, se vocês assim quisessem. E foi onde nós terminamos na última sessão. Lembram-se? Esqueci alguma coisa? O Celerin conversou com uma dragoa, que eu não sei quem que é isso aí. Ah, sim, a dragoa. Verdade, tava esquecendo da dragoa. Suponho que isso seja importante. Sim. É importante, sim. O Celerin... Apareceu, o Elminster contou que, por conta do desaparecimento das estrelas no céu, né, por conta do escurecimento do céu, diversas pessoas de Toril foram procurar a sabedoria dele em busca de respostas para o que estava acontecendo. E isso tem sido frequente. Tem até irritado ele um pouco. E aí, enquanto vocês conversavam, uma pessoa apareceu no Vale das Sombras justamente para isso. Uma dragoa de cor azul surgiu. E como era uma dragoa, como era uma dragoa de cor azul, mandaram o Celerin ir lá resolver o que estava acontecendo. Ele foi, se posicionou diante dela, utilizando toda a aura dele. Imediatamente a dragoa ela ficou submissa a ele, reconhecendo-o, quando ele anunciou para ela, como uma divindade dracônica. E explicou que ela foi de sábio em sábio procurando respostas, mas que está todo mundo perdido, todo mundo sem entender o que está acontecendo. E ele disse que, para ela espalhar a palavra de Celerin pelo mundo, dizendo que ele estava cuidando disso e que tudo ficaria bem. E assim ela fez e saiu para espalhar a palavra de Celerin pelo mundo. Ou a palavra de Tezekar. Tá muito alto o som aí para vocês? Não, tá ótimo. É? Bom. O som você diz do seu ou a música? A musiquinha. Tá baixinha, mas tá de boa. Tá baixinha? Tá, ok. É que pra mim aqui fica alto pra caramba. Deixa eu perguntar pra você. Você já ouviu a palavra de Tezekar? Não, mas eu vi a palavra de Lúcifer. Porque... além de receberem a visita da dragoa, né? Apareceu uma outra figura que foi novamente tentar chatear o Elminster. O Evil Dead. Que ficou batendo na porta e berrando pelo Vale das Sombras. Espalhando o caos, como ele sempre fez a vida inteira dele. Em todas as suas encarnações. Você tem um crânio de bebê? Tô voltando para as profundezas. Ok. Noite no Vale das Sombras. Se vocês pegarem aqui o panfletinho do Elminster, vou mostrar para vocês. É essa imagem aqui do Vale das Sombras aqui que vocês têm agora. Vale das Sombras à noite. E o artista que fez essa imagem foi sensacional. Ele fez durante o dia e durante a noite a mesma imagem, a versão diferente dela só. O cara deve ter ficado mocota aí, né, velho? Pra esperar... É, isso aí. Ai, carai. Ai, carai. Digna de Evil Dead. Eu como outro pão. Bom. Noite em Shadowdale, o Vale das Sombras. Lael, o assistente de Elminster, o escriba, está preparando uma refeição. Uma farta refeição. Para o grupo todo. Drizzt do'Urden, o elfo Drow, que vocês auxiliaram e que acabou auxiliando vocês também a escapar do Handloth. Ele tá ali brincando com a companheira dele que ele foi resgatar, a Guinevere, ou a Gwenhoivar. Aquela pantera negra majestosa que emergiu de uma estatueta de Onyx. Enquanto Elminster se senta numa cadeira, numa poltrona, confortavelmente, e diz a Murin: sente-se aqui, meu caro. Ei, voltou. Sente-se aqui, meu caro. Vou lhe contar um segredo. Vou lhe contar qual é o ponto fraco de Neron. Bom também. Que isso? O CT é essa, velho. O que está acontecendo com a Ciere? Ah, de noite é assim mesmo. Geralmente, quando chega de noite, ela se transforma em corvo e sai pra dar uma volta. Com três olhos? Na verdade, eu não sei, eu nunca reparei, não. Porque até um tempo atrás eu era cega, nem sei quantos olhos ela tem. Nem sei o que são olhos. Olhos, eu tenho metade disso. Bom, o que vocês fazem? Vocês vão ficar por aí, vocês vão sair pra dar um rolê, vocês querem escutar a historinha que o Elminster vai contar pro Murin. Qual que é a intenção de vocês? Eu com certeza quero escutar a história. Ok. Eu também. Você vai sair pra dar um rolê? Quem que falou isso? Se ele vai pra onde? Eu vou lá pra cidade, galera. Tô voltando pra cidade. Bom, a Toph vai até o outro plano então e fica ouvindo a conversa, é isso? Outro plano? Que outro plano? Ah, sei lá, qualquer outro universo aí, você vai dar um rolê e fica ouvindo a conversa. Com o Murray. Com certeza. Você viu no Perception ali? Eu vi aqui. 20 natural, né? Então. Aham. Uhum. Bom. Então está bem. A Ciere, ela se levanta, então. Diz que vai dar uma volta pela cidade. Você quer ir dar a volta pela cidade depois da história do Elminster ou antes? A pergunta vai ser muito longa, a história. Ele olha pra você. Bom, eu tenho mais de 1000 anos. Não, só a do Neron. Não a sua toda. Não a minha história. Eu sou mais de 1000 anos. Tenho mais de 1000 anos. Logo, eu sou velho. Velho costuma falar um pouco. Mas eu lhe garanto que não será uma história muito longa, minha cara. Sente-se. Enquanto Lael serve a refeição. Ok. Bom. Não ouvi a história. Mas ele é velho, Murray, então talvez ele não lembre muito das coisas, então talvez não se empolga, não. Ei. Meu intelecto está perfeito, tá? Minha memória é muito boa. Tá vendo aquilo ali? Ele aponta pra você um quadro na parede. Uhum. Um quadro que tem um dinossauro correndo atrás de um elfo e um halfling. Vê aquele quadro? Vejo. É a Península de Shute. Um local de criaturas primitivas. Certo. Atrás dele existe um cofre. Sério? Sim, ele faz um gesto com a mão assim. Aí o quadro levanta, vai pro lado. E aí o cofre se abre. Vê lá dentro? Com certeza. É o meu grimório. É o meu grimório. E aí você vê um livro dessa grossura, assim. Nossa. Eu leio bastante, né? É, eu leio bastante. Eu decoro muitas magias. Entendeu? Minha memória continua boa. Ele fecha o cofre e põe o quadro na frente. Só abre com magia? só abre com a minha vontade. Ah. O senhor bebe? É o quê? O senhor bebe? Claro, quem não gosta, não aprecia um bom vinho. Eu viro pro lacaio dele, traga muito vinho. Ele olha pra você e concorda com a cabeça, vai buscar vinho pra vocês. E começa a servir. A sua vontade aí pode ser um pouco deturpada, dependendo do grau de embriaguez que você estiver. Eu? Ou ele? Ele caiu. A Toff caiu. Está bem, garotinha? Levante-se, vou ajudá-la. Não me pergunte o que aconteceu. A Gwen Ruivar comeu a Toff. Chegou de uma cheiradinha assim e abocanhou. Não tá vendo direito? Claro que não, Siri. Tô falando pra ele. Afinal, pra ele. Esse Grimório aí tem 1000 anos de conhecimento. Olha, ele disse que é um velho inteligente ainda, Toff. Nada vai mudar a vontade dele. Ó, só tô comentando. Bem, eu conheci esse demônio chamado Neron. Houve um tempo em minha vida em que eu vaguei pelos planos. E quando digo vaguei, é porque eu quero dizer que eu estava perdido. Não viajando voluntariamente como vocês fazem neste momento, em busca de salvarem o universo. Eu estava perdido. Fiquei muito tempo aprisionado, escravizado por um demônio poderoso. Sofri muito, mas felizmente fui resgatado e consegui escapar e voltar para meu lar. E enquanto eu fazia essa minha jornada planar e estava passando por diversos apuros, eu fui abordado por uma figura e recebi dela uma proposta. Poder. Para que eu conseguisse me livrar dos meus apuros. Em troca de algo simples. Leve. Algo que não me incomodaria, segundo ele. Você deve presumir do que eu estou falando, não é mesmo, Murren? Acredito que sim. Sim. Neron me ofereceu poder em troca de minha alma. É evidente que eu recusei. É evidente que ele insistiu. E deixou comigo algo que eu passo a você agora. Algo que será útil na jornada de vocês. Ele dá uma colada no vinho que tá muito calor e muito seco. E aí ele se levanta, ele vai até uma estante, começa a fuçar nos pergaminhos e livros, na papelada toda que ele tem lá, objetos, e aí ele pega uma caixa de madeira. Aí a caixa de Pandora, hein? É uma caixa comprida, assim, ela tem uns 30 centímetros de comprimento, tá? Quando você pega a caixa assim e olha ela de frente, ela forma um quadrado. Um quadrado de mais ou menos uns 10, 12 centímetros de lado. Tá? Pra quem olha aquilo, a impressão que vocês têm é que é como se fosse um estojo de madeira. Uma madeira vermelha, escura. Lembra sangue. Certo? E lembra uma caixinha de dado. Ele vem com essa caixa até vocês. Tá? Ele senta. Põe a caixa em cima da mesa. Né? Dá uma golada no vinho dele. Ele olha para aquela caixa. Ele fica observando ela ali durante longos segundos. E aí ele fala: bem, eu tenho guardado isso comigo há muitos e muitos anos. Não sei nem por que eu guardei. Porque isso aqui, na verdade, representa tão somente uma tentação. Felizmente eu resisti. Mas acredito hoje que tenho encontrado o motivo pelo qual eu guardei isso. Nero é um demônio ardiloso, Moraine. Você é melhor do que ninguém, deve saber disso. E é claro que, se ele espera a chegada de vocês em seus domínios, é óbvio que ele preparará diversas armadilhas. Mas aqui eu lhe dou a chave para você conseguir evitar essas armadilhas. Para todos vocês conseguirem evitar as artimanhas dele e irem diretamente ao bastardo. Ele pega a caixa na mão e aí ele desliza a tampa da caixa assim e ele abre e revela o conteúdo para vocês. Aqui no Roll20. Dentro da caixa existe uma vela comprida, 30 centímetros de comprimento, 5 centímetros de diâmetro aproximadamente. Uma vela esculpida numa cera vermelho escura, muito parecida com a cor de sangue. Inclusive, quando o Elminster abre essa caixa, vocês sentem um cheiro ferruginoso. Principalmente você, Moraine, que tem um olfato extremamente apurado. Você, Toph, que compartilha a mesma condição, a mesma habilidade. Vocês sentem um cheiro ferruginoso. Parece que essa vela foi feita de uma mistura de cera e sangue. Ela é toda entalhada minuciosamente com motivos demoníacos, funestos. E é uma vela que nunca foi acesa. O Elminster, ele destampa a caixa, vira a vela para vocês e aí ele oferece ela para você, Moraine. Aqui, meu caro. Ele dá a vela para você. Você pega? O que você faz? Moraine, você está mudo. Moraine, você está mudo. Moraine, você está mudo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô mutado no microfone e também no ouvinte. Tem camadas de ser mutado. Ok. Pera só um pouco. Tá velho, eu vou guardar, Jeff. Ok. Até ele explicar o porém, eu souber o ponto certo pra usá-la. Certo. Como usá-la. Ok. Beleza, bom. Você pega a vela, vocês viram a vela aí, né? Sim. Ok. Bom. Ele fala pra você. Essa vela foi feita com sangue de demônios. Confeccionada, creio eu, pelo próprio Neron. Talvez com o sangue dele próprio. Embora eu não ache que ele seja estúpido o suficiente para colocar algo pessoal dele em objetos que ele sai distribuindo por aí à vontade. Com essa vela, ao acendê-la, você pode invocar Neron no local onde você está para fazer um acordo com ele. Ou, o que eu acho que será mais interessante para vocês, ir até ele, ir até a presença dele. Sério que ele distribui isso por aí? Sim. Muitas e muitas e muitas vezes. Você não pegou uma dessa, Murray? Ele não me ofereceu? Demônio malvado. Neron é um demônio complicado. Aliás, como todos, demônios e diabos, eles são assim. Bem, Neron tem algumas características que vocês devem estar cientes antes de enfrentá-lo. Primeiro, Nerão nem sempre foi o que ele é. Eu não sei a quem ele servia, mas Nerão, no passado, já foi um ser celestial. Hã? Oi? É, isso mesmo. Nerão é o que alguns, em alguns mundos, chamam de anjo caído. Eu não sei o que exatamente o levou a essa suposta queda. Mas o que eu sei, e ouvi isso da própria boca dele, ele já foi um ser celestial. A condição atual dele não é a original. Bom, isso é apenas a título de curiosidade, de conhecimento. E Nerão, ele tem algumas obsessões. Você deve saber disso, não é, Murray? E ficou bem evidente para mim, pelo relato que vocês me deram, de quando vocês enfrentaram aquela feiticeira meio medusa. Como era o nome dela mesmo? Ninguém lembra. É, precisa saber do início do jogo, né? Não sei se foi do início do jogo. Como é que era o nome dela mesmo? Alexia, não era? Sim, era isso mesmo. Sim, o que vocês me contaram daquele momento demonstra uma coisa interessante. Confirma rumores que eu já ouvi, coisas que eu pesquisei. Nerão, ele tem uma obsessão por fazer pactos, por negociação. Ele é um mercador de poder, um mercador de almas. Quando ele fez o pacto com você, Murray, ele disse a você que sua alma ainda não estava pronta, não é verdade? Sim. Então, e depois que você, de certa forma, feriu sua própria mãe, ou seja, feriu pessoas inocentes, né, é como se sua alma tivesse se corrompido de alguma forma. E foi nesse momento, de acordo com o relato de vocês, que Nerão finalmente se manifestou, assumindo seu corpo e se libertando da prisão imposta pelo paladino que você descobriu ser seu pai depois. Não é isso mesmo? Em questão do relato do meu, sobre o meu pai, eu acredito que foram só relatos. Eu não cheguei a encontrá-lo. Sim, eu não conheci ele quando eu era pequeno. Pelo que vocês me disseram, foi ele quem aprisionou o Nerão, não foi? Aliás, pelas palavras do próprio Nerão, se isso não for mais uma de suas artimanhas, enfim, sendo ou não sendo seu pai, o fato é que Nerão foi aprisionado por um paladino e não conseguia se libertar, e quis usar o seu corpo para isso, a sua alma. Mas a sua alma tinha que estar preparada. Não é? Bom, prosseguindo. Nerão, ele é um colecionador de almas. Eu sei que ele possui em seu domínio um objeto chamado de Jarra das Almas. Um local onde ele aprisiona todas as almas que ele compra, negocia ou recebe através de suas trapaças. Esse objeto é a fonte de poder dele. Em posse desse objeto, ele é extremamente poderoso, quase invencível. Com um poder que rivaliza o poder dos deuses. Nerão é muito poderoso em posse desse item, Mas, justamente por conta disso, ele é dependente deste item também. Por ser dependente deste item, a conclusão lógica é que, sem a Jarra das Almas, Neron fica enfraquecido. Embora não deva ser uma tarefa fácil tirar isso dele. Mas isso é uma forma. É uma fraqueza facilmente explorada. Caso vocês consigam tomar essa Jarra das Almas dele. Você sabe como é a aparência dessa Jarra das Almas? Não. Eu nunca cheguei a vê-la. Eu apenas ouvi dizer, li a respeito, mas nunca cheguei a testemunhá-la. Mas, levando em conta que é uma jarra de almas, não deve ser algo assim tão difícil de se reconhecer. Sei lá, pode ser igual uma jarra de suco, como é que a gente vai saber? Bom, eu acredito que para vocês seja fácil, afinal de contas, vocês têm alguém aqui que já... por diversas vezes provou do suco das almas, não é mesmo? E ele encara a Toph. Que fofoqueira, caralho. Vocês que contaram tudo pra ele. Pra mim é fácil reconhecer uma alma. Posso sentir uma alma em outro planeta, se for o caso. Uhum. Como eu disse, acho que vocês não terão dificuldade em reconhecer isso. Bem, essa Jarra das Almas é possivelmente uma chave para derrotar Neron definitivamente. Existe um outro aspecto peculiar sobre o nosso amiguinho endemoniado. Como eu disse, ele tem uma obsessão praticamente incontrolável por barganhar, por acordos, por pactos, por almas. Mas não só isso. Como vocês puderam confirmar com o evento ocorrido com Murin, Neron ele tem uma outra obsessão. Ele não quer simplesmente juntar almas. Ele quer corrompê-las, distorcê-las, destruí-las. Murin era um jovem inocente quando conheceu Neron, desejoso por conseguir salvar as pessoas importantes para ele. E barganhou com Neron por conta disso. Um prato cheio para Neron, que quis corromper a todo custo a alma de Murin. Bem, a vida e todas essas aventuras que vocês viveram deixou um pouco mais duro, não é mesmo, Murin? Sim. Você já não tem mais os olhos de uma criança. Mesmo você, Toph, que traz em seus braços uma criança, já perdeu a inocência. Daí já foi muito tempo já. Infelizmente. Toph não é mais mocinha. Minha Barbie não é mais mocinha. Perdi a inocência a partir do momento que eu saí daquela floresta. Bem, é exatamente esse o ponto. Neron tem uma obsessão compulsiva, incontrolável, catastrófica por corromper almas. E ele fará de tudo para isso. Isso é uma isca, um chamariz para ele. E também o seu ponto fraco. Murin, Neron disse que sua alma não estava pronta, não foi mesmo? Sim. Você sabe o que isso significa? Ele ainda poderá vir atrás dela? Não. Isso significa que Neron não pode tocar uma alma pura. Isso, de certa forma, deve ser um ponto fraco para ele. Eu imagino que se Neron absorver uma alma pura, uma aura verdadeiramente altruísta, eu acredito que isso vai dar uma certa indigestão naquele demonião. Se é que vocês me entendem. Mas onde é que a gente acharia uma alma desse tipo? Bem. E alguém ainda disposto a fazer isso? Isso? Uma alma extremamente pura? Isso eu deixo com vocês. Só não olha pro papel da Toff, não. Não. Essa deixa pra lá. Deixa a criancinha em paz. Neron já tem crianças demais com ele. Temos que retirar as que estão lá. Mas no relato que vocês me deram, talvez possa estar a chave para isso. Afinal, você, Ciri, já esteve aliada ao inimigo, não? Ainda que contra sua vontade, você estava totalmente perdida. Estou correto? De certa forma, sim. Pois foi pela ação de seus colegas que você foi trazida de volta. As ações deles purificaram sua alma. De lá pra cá já aconteceu muita coisa. Bem, mas eu acredito que a pureza e a corrupção de uma alma não sejam coisas absolutas e imutáveis. Você, em sua inocência, para derrotar um inimigo, acabou trazendo o pior de todos às nossas portas. Mas, de certa forma, apesar de imprudente, seu ato foi um ato puro, um ato altruísta, não? Desesperado. Sim, desesperado. Mas ainda assim abnegado. E pelo que vocês me contaram, a Toff, por mais de uma vez, já abriu mão da própria vida. Embora vocês tenham conseguido trazê-la de volta. Uma outra vez um sangue corrompido a trouxe de volta. Uma alma de um ser bizarro o fez. Mas eu acho que o foco aqui é o fato de que ela abriu mão de si própria pelo bem maior, pelo bem coletivo. Eu acho que esses atos são atos de extrema pureza, de extrema bondade, de altruísmo realmente verdadeiro. Eu acho que esse tipo de coisa deve dar uma bela de uma dor de barriga em Neron. Agora, como vocês utilizarão essa informação na hora do embate contra ele, isso eu já não sei responder. Isso aí será com vocês. Lael, mais vinho. É, eu percebi. Não é mesmo, meu caro amigo de tez escura? Ele olha pro Drizzt. O Drizzt tá acariciando a Gwen Ruivar. Ele só olha pra ele, sorri, né? Baixa a cabeça dando uma risadinha. E ele fala, improviso. Eles improvisam muito, e muito bem. E fica brincando com a Pantera. Bem, lembrem-se, Neron é ganancioso, obcecado por negociação, obcecado por almas, em corromper almas. E, pelo que eu pude perceber, a pureza da alma, almas puras, de certa forma, são nocíveis a ele. Nocivas a ele. Espero que essa informação, essas informações possam ajudá-los. Bem, então, quer dizer que para lutar contra Neron, a gente tem que ter essa pureza e bondade? Será isso? É, o que eu entendi é que ele se alimenta da corrupção. O egoísmo, a maldade, a desfiguração da alma, uma coisa que é extremamente proibida em um outro mundo que eu visitei. Tudo isso são coisas que ele deseja. O oposto disso deve ser muito nocivo para ele. Eu acho que foi no banheiro. Levantou de repente? Não, tô. Eu tô aqui, gente. Eu tava levantando o capitão do chão aqui. Tô zoando, pô. Bem, isso era o que eu tinha a dizer. Se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer, aproveitem um momento antes que o sono chegue. Peraí, você tá expulsando a gente? Eu sei quando eu não sou bem-vinda. Não. Ah, não sabe não. Eu só estou dizendo que eu tenho ossos velhos que precisam de uma boa cama por algumas horas. O que isso quer dizer conhecer? Já fui inconveniente? Já fui em algum lugar que... Não, eu tô só enchendo o saco. O único lugar que eu me lembro que... Bom, enfim, prefiro não lembrar. Embora a minha memória não me deixe esquecer. O vento que tá batendo aqui, velho. É, porque vocês estão no alto da torre. Também. As runas. Bom, só teve oportunidade de trabalhar com uma, né? Que é a de fogo. E ela proporcionou poder pra você manter suas magias sem te exaurir. Sim. Será que cada runa tem uma particularidade nesse sentido? Olha. Isso é algo que eu ainda não descobri. É? Mas eu acredito que vocês farão isso muito melhor do que eu faria. Sim, você tá com a runa do bebê de Rosemary, não tá? Yes, sir. Você poderia deixar comigo só pra eu dar uma olhada, ver se eu consigo entender essa parte dela? Ah, claro. Aqui está. Assim eu não perco também. Então... Então, você sabe, né? Eu vou pra cidade, nunca você sabe o que vai acontecer. É, se ele bêbado é um problema. Exato. Ok, então eu vou tentar compreender se ela se comporta desse jeito. Se porventura algo sem sair do controle, tira uma pedra da minha mão ou me desacordem, sei lá, façam alguma coisa, por favor. Ok. Acho que vai ter que ser acho que tem alguém batendo na porta. Não sei se vocês ouviram, mas tem alguém batendo na porta. Ó, oh, Celerinho, você retornou? Opa. A conversa lá tava boa, hein? Quem que era? Tava lá, não. Que isso? Que isso? Não, tava lá com a Dragoa, ué. Acho que ele não quer falar da visita. Mas enfim. Quer falar da intimidade dele, né, gente? Pô, respeita. Que pô. Isso, que isso? Intimidade. Isso foi durante o dia, agora tá de noite, esqueçam isso. Tá bom. Então beleza. Se vocês me derem licença, eu vou tentar identificar, não, tentar entender se ela tem algum comportamento diferente, ok? Ok, a gente deixa avisado o seu amigo também dorme no mesmo horário que você, ou é o Mister? Não necessariamente. Bem, façam o que quiserem fazer, só não derrubem a minha torre. A top? Então acho que eu vou lá pra fora, né? Porque a última vez que a gente tava num lugar aí, não saiu muito bem, não, e eu não quero fazer isso de novo. Ô, Drist, você se importaria de, sei lá, vigiar um pouco a Toph? Só pra não destruir a torre? Porra! Eu não quero destruir esse planeta. Não, vamos deixar na torre, Toph, só pra não assustar. O Drizzt, ele fala: claro que não. Gostaria de ver essa tal runa em ação. Vai ser interessante. Vamos, Gwen. Ele olha pra Pantera. Pantera dá uma ronronada. Bem, vamos então. Pode ir comigo. Ele olha pra Pantera, olha pra você. Não. Bom, o que você acha? Ela olha pra você. Isso não. Mostra a língua. Isso não. Eu olho pra ela assim. Você conhece a cidade? Não. Não, caralho. O Drizzt fala: bom, eu conheço um pouco da cidade. Posso lhes apresentar alguns locais. Gwen Ruivar, cuide de Ciri, para que ela não se meta em confusão. Isso não. A Pantera vai junto com você. Perdeu o gatinho. Isso, vamos lá, vamos divertir. Perdeu o gatinho. Aí que eu vejo essa cena, eu só bota a mão na cabeça. Só perdeu o gatinho. Cara, erotismo entre espécies, velho. Erotismo entre espécies. Que isso? É quando duas espécies... Cala a boca. Não necessariamente pro mesmo reino animal, tá? O Elminster, ele dá aquela coçada na barba dele e fala... eu acho que eu tenho uma ideia. Bem, vocês irão fazer a sintonia com as runas e... seus estudos e seus passeios. Imagino que vocês precisem de um tempo para ficarem um pouco a sós, um pouco absortos, em reflexão, se recuperando de seus ferimentos, não? Aham. Uhum. Quase que todo dia. Sim, sim. Se vocês me permitem, tenho algumas sugestões. Estamos todos ouvidos. Drizzt, meu caro, já que você ficará acompanhando... Nossa, ela caiu. Ah não, agora foi a Lisbeth que caiu. Gente, esse vinho aí que vocês beberam tá forte, hein? I'm sorry. Já que você ficará encarregado de... fazer companhia a Toph, leve-a ao topo do Velho Crânio. Eu acho que é um lugar interessante para ela, pelos poderes e habilidades que ela possui. O Drizzt, sim, pode deixar comigo. E antes de irem até o Velho Crânio, o que você acha de dar uma passada com o nosso amigo elfo aqui em Mithranor? O Drizzt, ele olha assim, arregala os olhos, meio espantado. E aí o Alminster fala: não se preocupem, eu providenciarei transporte seguro pra vocês até lá. O Drizzt, ele olha e fala: bem, apesar dos perigos que habitam aquele lugar, eu acredito que ele vai gostar de passar um tempo por lá. Tô gostando. Sentindo os ancestrais. Sim, eu sugeriria encontro eterno também, mas acho que não há muito tempo para isso. Leve-o até lá e explique para ele um pouco do que você conhece sobre o local. Apesar de não necessariamente ele pertencer ao seu povo, não. Deixa comigo. Bem, Sir, já que você quer dar um passeio pelo Vale das Sombras, fique à vontade, divirta-se. Agora, se você quiser realmente conhecer um lugar diferente, ou se vocês quiserem conhecer um lugar interessante, eu sugiro uma outra cidade também, um pouco mais movimentada, principalmente à noite, porque os aldeões do Vale das Sombras, os camponeses, vão dormir daqui a pouco. O que você me diz? Ah, eu topo. Qual que é? Longe? Qual estrada eu pego? Eu acho que é mais fácil eu abrir um portal, porque é bem longe daqui. É um lugar bem longe, mais profundo e mais molhado. É um lugar bem, bem longe, mais profundo e mais molhado. Quando ele fala isso... Não foi que eu não entendi, não. Quando ele fala isso, né? Repete pra você, né? O Drizzt põe a mão na cabeça e chacoalha assim. Ai, Elminster, que péssimo trocadilho. Bem. Por quê? A cidade de águas profundas. A cidade dos esplendores. É um local interessante pra se visitar. Muito mais do que o Vale das Sombras à noite. Poderia lhe fazer companhia se desejar. Ok. Se mais algum de vocês quiser também. Ah, eu topo, mas talvez o senhor se arrependa. Eu realmente espero que não. Não gostaria de ver o meu mundo destruído também. Ah, não. Você tem uma certa tendência ao desastre, pelo que vocês me contaram. Não, isso é só uma impressão de história, é fantasia. O céu preto lá fora não é muito bem fantasioso. Aquilo não fui eu. Não diretamente, mas enfim. Acho que uma passagem em águas profundas poderia ser relaxante, divertido e talvez prover recursos, não sei. Não sei por quanto tempo vocês pretendem ficar e se recuperarem por aqui. Mas o fato... O fato é que, diferente do mundo de vocês, Toril está relativamente tranquila. Apesar do céu negro e dos perigos que sempre existem por aqui. É. Mas acho que nós não vamos ficar muito. Mas o senhor ir junto seria ótimo. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de conversar com você. Oh, tudo bem. No seu caso, Celerin, gostaria de se encontrar com outros de sua espécie? Eu acho que não é a hora. Entendo. Senão eu lhe recomendaria... Não lhe recomendaria uma visita às montanhas no norte para conhecer outros dragões. Mas, como queira. Vou ficar aqui na torre mesmo. Acho que é o melhor. Bem, fique à vontade. Lael estará aí para lhe auxiliar no que for necessário. Você, Lisbeth, pelo que vocês me disseram e pelo que eu conheço também do mundo de vocês, uma seguidora de Valcária, não? Eu tenho um local que creio ser adequado para você. Posso ir no lugar? Vem até aqui. Ele vai com você até a janela da torre. Até uma das janelas. E ele aponta do lado de fora da janela. Ele aponta na direção do rio, né? Uma construção em forma de pássaro, com as asas e o pescoço empinados para o alto. Vê aquela fênix, aquele prédio em forma de fênix ali? Vejo. É um templo de Lathander. Acredito que uma visita lá lhe faria bem, afinal de contas, Lathander e Valkyria têm muitas similaridades. São deuses que prezam o novo, o desbravamento, a aventura. Eu talvez não você. Esse Deus. Talvez você se dê bem com os seguidores de Lathander e possam trocar experiências religiosas. Pra mim vai ser bom. Vou entrar em contato com eles. Ótimo. Garanto que você terá uma boa estadia entre eles. Eles são muito, muito amigáveis, bons anfitriões. Eu corro algum risco? Não. Com eles, alguma coisa? De forma alguma, minha cara. Estará em total segurança. Isso eu lhe garanto. Os clérigos que lá habitam são todos amigos meus. Você não terá qualquer problema. Desde que você não cause problemas também. E ele dá uma olhada assim pra Ciere. Ih, eu não vou lá por um motivo, né? Causa problema. Bem. Eita. Que foi isso? Tô vendo um vídeo aqui, o colega meu tá na cachoeira fazendo inveja. Ah, palhaçada, hein? Palhaçada, hein? Muita palhaçada isso. Quanto a você, Maureen, o que acha que seria adequado? Uma estadia nos ermos? Permanecer aqui na torre. Pensar numa estratégia o mais rápido possível para conseguir salvar meus filhos. Entendo. Bem. Vou deixá-la à vontade, então. Para que você possa descansar e refletir sobre tudo isso que eu lhe disse. Eu vou dar uma caminhada noturna por águas profundas. Espero que isso possa me inspirar a ter alguma ideia que possa lhe ajudar também. E estarei de volta pela manhã. Está certo? Todos de acordo? Mas antes disso aí, quero deixar uma coisa bem clara para todo mundo. A qualquer sinal de perigo, do vazio ou da tormenta, vamos se reunir na torre ou vamos diretamente pro lugar que a pessoa estiver em perigo, ok? Ok, Tavi. Bom, suponho que o silêncio dos demais já conscientizem com... A risadinha do mestre que não ficou muito boa. Tanto fogo no rabo e não vai comer? Palhaço. Mas ele tava com uma risadinha de quem ia aprontar alguma coisa, velho. É lógico que vai, o grupo se separando, você acha que não? Ó, então, que maldade. Bora, Drizzt, vamos na cabeça do Conta Quimpê aí, vai. Cabeça do Conta Quimpê. Que viagem. Ok. O Elminster, ele abre um portal, então. Ele fala, bem, até de manhã. O Drizzt, ele fala, ei, espere, tá esquecendo alguma coisa? Oh, verdade, vocês primeiro. Aí ele abre um outro portal. O Drizzt, ele atravessa junto com o Griel. E aí ele volta sem o Griel. Abre um novo portal E ele fala, bem, agora sim. Até mais, meus caros. Até mais, galerinha. Oh. E atravessa o portal, junto com a Ciel e com a Gwen Ruivar. Mas por que aquele cara, assim, o próprio Minster já tá com a Ciel? Por que ele deixou a Gwen Ruivar junto? Esse Drizzt é foda, velho. Quer perder o gatinho, mano. Relaxa, mano. Vai perder o gato e o Minster vai perder o Grimório. Assim todo mundo perde alguma coisa. Lógico. É, engraçadinha. Se ele vai perder o cabaço. Que isso? Vou mandar um gigante de pedra. Jesus. Isso é isso é violência. Fala, velho, eu fico esperando OB. E é de menta. Bom, ok, grupo separado, fim da sessão. Até a próxima. Nossa. Objetivo do mestre de hoje concluído. Objetivo concluído, grupo separado. Então, matar o do grupo. Fase 1, contar historinha. Fase 2, separar o grupo. Fase 3, lançar todos os inimigos. Eliminar. Eva 01, lançar. Bom, quem quer ir primeiro? Eu. Toff? Me se manifestou, então eu vou. Então vamos lá, Toff. Drizzt, do Urden. O elfo. Ele sai com você à noite. E caminha com você pra fora da torre de Alminster. E te leva em direção a essa montanha, esse promontório aí. Não é exatamente uma montanha, né? Esse morro de pedra desbranquiçada. Parece o topo de um crânio. Que fica logo atrás da torre do Alminster. Vocês sobem. Sem grandes dificuldades. O Drizzt, ele parece conhecer os caminhos todos. Vocês sobem sem grandes dificuldades. Em pouco tempo vocês estão no topo daquele promontório. Da onde vocês estão, vocês têm uma visão ampla de todo o Vale das Sombras e regiões além. E aí, o que você faz? Eu viro pra ele. Será que isso funciona? O Elminster parece ser um cara muito poderoso, né? Sim, ele é bastante poderoso. Que bom que ele tá aqui. Agora eu posso destruir esse planeta. O quê? Sacanagem. É só pra distrair. Ah, vocês têm um senso de humor peculiar. Ah, depois de tudo que a gente tá passando, vai fazer uma piadinha. Eu não costumo fazer muito não, mas eu achei que ia ser legal. E por que logo comigo? Só porque eu sou preto. Você é o quê? Só porque eu sou preto. Ah, então sua cor é preta. Ah. É que eu não sei muito bem das cores, não. Ah, você disse que era cega, não? Aham. Uhum. Bem. No início da minha vida, eu também, de certa forma, fui cego. E vivendo no subterrâneo, enxergando a maioria das coisas através dos meus olhos que enxergam o espectro infravermelho. Eu entendo bem como é isso. Se você quiser, eu posso lhe explicar todas as cores e formas. Espectro infravermelho? Eu nunca vi esse fantasma, não. Conheço outros tipos. Não é um espectro, não é um fantasma. Segundo Elminster, é um tipo de luz. É uma forma de luminosidade que os meus olhos conseguem captar. Quando eu enxergo dessa forma, no escuro total, eu enxergo todas as coisas em preto e branco. Ah! Já enxerguei assim quando eu tava com a tormenta. O Murray que enxerga assim também. Mas eu não preciso da minha visão, não. Minha visão só fez eu... eu virar outra pessoa só. Antes, quando eu era cega, era bem melhor. A vida era bem melhor. Entendo. Mas enfim. Bom, não sei o que, que você vai me auxiliar aqui, mas eu pretendo ficar sentindo esse planeta, vendo se não tem nenhuma ameaça, obviamente, da tormenta ou do vazio, enquanto tento entender os detalhes dessa runa aqui. Ele saca uma cimitarra e ele fala: bem, você disse que se algo desse errado era pra impedi-lo. Morte Gélida está aqui pra isso. Aham. Uhum. Me desacorde ou tente tirar essa runa da minha mão. Mas não tente me matar. Fique tranquila. Vou cuidar bem de você. É. Bom. Eu não costumo matar amigos. Bom. Ele já não costume, mas ele mata. Sim. Oh. Pior que é. Vou ficar então tentando ficar na concentração aqui. Se precisar de alguma coisa, faça qualquer barulho. Está bem. Ficarei de vigia. Bom, a princípio, o que você faz? A princípio, obviamente, eu me sento. Suponho que minhas coisas estejam na casa do Alminster. E eu só fui lá com a pedra, né? Ok. E meus equipamentos normais. Eu me sento, pego a runa na mão, fico segurando ela como se eu estivesse segurando uma palma em cima da outra, saca? Em cima da outra, ela na minha frente. Eu começo a olhar ela, sentir ela. Não, aberta, as duas abertas, voltadas pra cima, isso, agora uma em cima da outra. Não, uma em cima, uma sobre a outra. Isso, basicamente isso, só que fazendo uma conchinha. Fazendo tipo uma conchinha. Ah, sim, ok, tô tomando água. Essa porra aí. Ele vai receber a hóstia, gente. Isso, boa. Ah, eu não conseguiria usar essa referência nunca, não vou em igreja. Enfim, olha! Eu começo a observar a runa e começo a tentar ativar as outras runas para auxiliar o meu entendimento. A runa da compreensão, obviamente. E eu quero tentar fazer algo diferente. Acelerar o meu entendimento, projetando a minha alma para fora, como se eu estivesse fazendo um clone. Tá? Só que é só projetar a minha alma e a consciência ficar ligada nas duas. Sacou? Entendi. Usar a projeção astral. Não sei se é a projeção astral, mas eu projetar a minha própria alma, né, já que eu tenho a runa da alma, começar a compreender tudo isso. Compreender o que é a alma, como eu consigo projetar a minha alma e a minha mente junto, deixar as duas interligadas. Tá ligado? Ao mesmo tempo que eu consigo entender melhor essas ligações com as runas também. Vai ser tipo certo. Um combo geral de runa e a runa física na mão. Porque até então só tem os poderes das runas, né? não tem elas físicas. Entendi. Vai dois, então. Na falta de um, vai dois. Toff. Oi. Você começa a ativar as runas, uma após a outra. Imbuí-las com seu poder. Ou melhor, imbuir-se com o poder das runas. As runas começam a brilhar no seu corpo. Seu corpo começa a arder. E aí você começa a se concentrar na runa da gravidade. Não, da gravidade não. Do eletromagnetismo, né? Isso. É que tava com o bichinho lá. Isso. Na runa do eletromagnetismo, você começa a se concentrar. Você sente o poder das runas fluindo através do seu corpo. É como se ativasse todas as células do seu corpo. É como se um rio, do tamanho do Rio dos Deuses, percorresse suas veias em velocidade estonteante, fluindo em direção às suas mãos, onde repousa aquela pedra mística de poder incomensurável. A temperatura do seu corpo começa a aumentar. Subitamente você sente um impacto na lateral do seu corpo, batendo-se no braço. E aí você, sem perder a sua concentração, você olha pro lado e você vê o Drizzt com a cimitarra dele colada ao seu corpo, empurrando o seu braço com o pé, fazendo força para tentar desgrudar a cimitarra de você. Você vê também que pedras que estão ali no solo, elas começam a se levantar e começam a flutuar ao seu redor, girar ao redor de você como se estivesse em órbita. Algumas vão na sua direção e se colam ao seu corpo. E muitas pedras começam a se colar no seu corpo, fazendo como se fosse uma verdadeira armadura de rocha. Você vê também que os céus ficam turbulentos. Nuvens se formam no céu. E essas nuvens começam a coruscar relâmpagos que serpenteiam de uma nuvem a outra, como se fossem serpentes ou dragões pulando de um lago para outro. E então, essas nuvens carregadas, essas nuvens pesadas, começam a se concentrar acima de você e começam a coruscar sobre você. A eletricidade estática ali, ela começa a aumentar. E você começa a emitir fagulhas, faíscas, que vão iluminando o céu noturno do Vale das Sombras. Celerim, na Torre de Alminster, você percebe isso. Você sente essa elevação da eletrostática. Você sente a eletricidade toda agitada ali. E você tem consciência de que isso é por ação da runa do eletromagnetismo. Isso é ação da própria Toph. Você sabe que é ela que está provocando isso. E aí você escuta, Celerim, um estrondo. O ribombar de um trovão ensurdecedor acima das suas cabeças, tirando o sossego e a concentração de vocês ali. E vocês veem que um relâmpago gigantesco, tal qual vocês nunca viram antes, se precipitou sobre a montanha próxima de vocês. Toph, Drizzt rola de lado e despenca promontório abaixo, diante dos seus olhos, fugindo do relâmpago que despenca dos céus sobre a sua cabeça. Quando esse relâmpago ele cai sobre você, ele fica coruscando durante longos segundos. Quase um minuto se passa sem que aquele relâmpago cesse. Você vê o próprio ar pegando fogo ao redor daquele relâmpago. Quando ele finalmente cessa e você interrompe a sua concentração e cessa a ativação do poder das runas, acalmando a sua respiração, acalmando a sua mente e voltando à condição normal, ao passo que as pedras que te orbitavam, que estavam coladas em você, vão despencando e caindo no chão ali ao seu lado. O Drizzt ele retorna. Vocês veem que as nuvens elas começam pouco a pouco a se dissipar. E a eletrostática no lugar começa devagarinho a retornar ao seu estado original, ao seu estado natural. Tudo parece estar normal, Toph. Tudo parece retornar ao estado original. É o que você acha. você despendeu uma grande quantidade de poder. E você teve a compreensão. A compreensão de que com as runas é possível vocês fazerem aquilo que o Elminster disse. É possível extrair energia bruta delas na forma de magia. Para alimentar as suas magias de forma quase ilimitada. É possível elevar esse poder e conseguir magia realmente limitada. Mas o custo disso é muito alto. Seus corpos, suas almas, no estado em que eles estão hoje, não suportariam tal poder. Seria algo extremamente imprudente e arriscado. Algo que não valeria ousar tentar fazer. E você está extremamente cansada, Toph. Tudo parece voltar ao normal, mas houve consequências. Você está muito, muito, muito cansada. Você está agora com 4 níveis de exaustão. Por conta desse esforço hercúleo que você fez. E como se já não fosse o bastante, a sua ação chama a atenção de alguém. Quando você olha para o alto, Toph, quando você vai tombando o corpo para trás ali, relaxando com tudo isso que aconteceu, e você olha para o alto, tá? Você começa a ver vestígios da lua por trás das nuvens que vão se dissipando. Você nota que essa lua é uma lua meio estranha até. Enquanto você está fitando o céu, esse satélite natural que orbita o mundo de Toril, você vê uma luz brilhando tal qual uma estrela no céu. Essa luz eleva o seu brilho e é como se um facho de luz saísse dessa estrela no céu e descesse até diante de você. E antes que você possa sequer respirar para tentar entender o que aconteceu, esse efeito se repete. Um outro ponto luminoso surge próximo ao horizonte. Um facho de luz parte desse ponto luminoso e vem até você. Quando esses dois fachos de luz encontram o solo, o ponto luminoso do qual eles emergiram desaparece completamente. E diante de você e do Drizzt, que retorna agora para cima do promontório, escalando, espantado com o que aconteceu, diante dos olhares de vocês dois, surgem duas figuras. Uma delas é bizarra. Parece ser uma mulher, de rosto maquiado, sorrindo, com um longo vestido branco, todo esvoaçante, cheio de pregas, com detalhes em verde, detalhes em amarelo, laranja e vermelho, muito coloridos, enfeitando esse vestido. Só que quando você olha para esse vestido, não são detalhes pintados ou bordados. Parecem plantas crescendo nesse vestido. Exatamente o que acontece no cabelo liso, esvoaçante dessa mulher, de onde brotam galhos de macieira carregado de maçãs. Numa das mãos, essa mulher traz uma foice. E ela se aproxima de você, sorrindo e encarando você, indo na sua direção com a foice em mãos. A outra mulher, ela é jovem, cabelos negros, compridos, lisos. Ela veste um vestido azul com um grande decote, exibindo os seios fartos dela. Veste uma jaqueta de couro por cima desse vestido, presa na altura do pescoço por um broche. Um broche belo, prateado, no qual você vê 7 estrelas de prata brilhando. Todas elas dispostas ao redor de uma chama que se eleva ao alto, uma chama serpenteante. Essa mulher traz em sua cintura, atada ao seu vestido azul e branco, diversas pequenas bolsas. E conforme ela caminha na sua direção, você percebe que tem uma aura ao redor dela. Uma aura muito poderosa. E você vê que numa das mãos dela, ela concentra uma enorme quantidade de poder mágico. Uma quantidade de poder mágico que supera em muito a mais poderosa das Lotus da Morte que você já chegou a disparar em sua vida. Caralho! Você fala isso? Não, pensei. Seria engraçado. As duas mulheres vão na sua direção. E então elas param, se entreolham. Elas fazem uma espécie de um muxoxo. Se cumprimentam com um aceno de cabeça. E continuam indo na sua direção. Drizzt, nesse momento, ele está na beiradinha ali, terminando de subir. Parado, estático, olhando para aquilo que acontece. E aí você percebe que a cimitarra começa a pender da mão dele. As duas mulheres param. Uma menor à sua esquerda, com galhos cheios de maçãs no cabelo. A outra, mais alta, elegante, de certa forma sedutora, à sua direita, se curvando na sua direção, para ficar na sua altura, aproximadamente. A mais jovem encara você. Ora, ora, o que temos aqui? A voz dela é macia, é suave, mansa, calma, transmite tranquilidade. Gostei desse tipo de voz. A outra olha pra você com um ar assim, pueril, juvenil, sorri. Que coisa curiosa. Quem é você, afinal? Ai! Ela ergue a foice pro alto, assim, enquanto, logo após proferir a pergunta. Deu uma espreguiçada. Ai, tô toda dolorida. Isso daí é uma maçã? Sim. Você quer uma? Tô bem cansado. Acho que uma maçã cairia bem. Entrega uma maçã pra você. Olha pro Drizzt pra ver se ele, tipo, aprova eu comer a maçã ou não. O Drizzt, ele tá estático, boca aberta. Ok. Suponho que eu esteja deitada. Certo. Eu só levanto a parte de cima do tronco, continuo com as pernas. Pega a maçã, dou uma mordida. Ai, quem são vocês? Eu vi vocês descendo da lua. Nossa. Essa maçã é bem diferente. Não, não foi exatamente de minha amiga que eu vim. Hã? Não foi exatamente da minha amiga que eu vim. Mas... Ah, você é a lua? Não. Ah, não tô entendendo nada. Esse planeta é tudo novo pra mim. Nossa, ah, que... Se eu atrapalhei vocês, desculpa. Eu tava aqui com meu amigo, treinando só. Olhou pro Drizzt e olhou pra você. Quem é você, garota? Não vai se apresentar pra nós? Ah, é... Eu sou Toph. A quem devo a honra. Ela olha pra baixo. A mais jovem olha pra baixo, ele olha pra torre. Olha pra você. Entendo. Bem, Toph. Ela não tá entrando na minha mente, não, né? Eu sou Mistra. Não, não tá entrando na sua mente, não. Ah, você é a mulher do, da história do... É, não, ele não falou. Ele não falou o nome, né? Ou falou? Ah, então tá. É que eu confundi as histórias que você mandou pra mim que eu vi. Então, peraí. Ah, então você é a mulher da magia do Dominster? Ah, que da hora. Plim! Caiu uma cimitarra no chão. Ah, então... Nossa, hoje eu tô subindo de sorte. Vocês vieram... Ai, ai, ai, nas costas. Vocês vieram ajudar, então? Até que enfim, uma notícia boa. Depende do que ajudar significa pra você, Toph. Oh, meu Deus. A propósito, eu sou a Grande Mãe. Alguns me chamam de Shauntea. Então não é Shaunti a pronúncia. Não tem nada a ver com Chantilly nem com Shaolin. Ah, tá. Eu achava que a pronúncia era Shaunti. Não, é Shauntea. Não. Vocês me desculpam, mas só conheço vocês pelo Alminster. Mas eu suponho não, né? Eu acredito, quero muito que seja verdade, que vocês vieram ajudar a gente. Bem, no estado em que você se encontra, eu acho que eu posso ajudá-la sim. Você está bem cansada, não? É, mais do que todo dia. Pois bem, termine a sua refeição então e você vai se sentir muito melhor. Valeu, dona mãe. Dona mãe. Você termina de comer a maçã ali, de fato você se sente revigorado. E a maçã que tem o poder de afastar todos os males. Então tô de boa, porque elas estão aqui ainda. Pega uma pra nós então, pra gente colocar contra o nada. Nossa, essa maçã, eu pego uma maçã e vou dar pro Sam. Bem, você realmente conseguiu fazer um barulho tremendo aqui. Chamou a minha atenção, a de minha amiga e tenho certeza que de mais gente que não quis vir aqui, não quis aparecer. Ah, eu causo isso, mas não é de propósito, não. Não queria atrapalhar vocês, não. E o que você estava tentando fazer? Ah, sendo bem sincero pra você... Eu tava tentando mesmo entender o poder da eternidade. Você não acha que isso é algo grande demais que esteja além da nossa compreensão? Com certeza. Mas eu quero tentar pensar pelo menos algo próximo a ela. Não sei se isso é arrogância da minha parte, mas é que quando a gente não tem muita opção pra tentar... ajudar o mundo, a gente recorre às medidas desesperadas. Então é isso que eu tô fazendo. Tentando entender alguma coisa, pelo menos 1%, pra ver se esse 1% é mais porcentagem do que o nosso inimigo. E o que você tá entendendo? E o que você quer com esse 1%? O que você espera encontrar? Ué, encontrar 100% da nossa salvação. Peraí, você tá me perguntando, você não sabe o que tá acontecendo, né? Suponho. Sim, eu estou ciente. Mas até qual ponto? Minha amiga aqui também está ciente de tudo o que está acontecendo. Eu já conversei com o Elminster. Ele me disse tudo sobre vocês. Quando? Que eu não... Agora. Nossa. Ah! Então tá, né? Então tá, né? Véio fofoqueiro do caralho. Mas então, vocês só vieram porque eu chamei a atenção? Ou vocês já pretendiam vir aqui? Não. Viemos ver o que você estava fazendo. É. Normalmente nós não interferimos. Não costumamos vir ao mundo assim. O Drizzt balança a cabeça positivamente. Mas você causou um furor tremendo. A energia vital do mundo se alterou bruscamente. É, inclusive eu até senti, quando eu cheguei aqui, a rotação desse planeta, antes era uma, agora eu senti que ele desacelerou um pouquinho. Eu acho que isso daí não vai fazer bem. Exato, você tentou mexer com o equilíbrio natural das coisas. Isso é um perigo, garota. Isso extremamente perigoso. Mas em minha defesa, eu ainda sou pequena, eu não entendo as coisas. Até uns meses atrás aí, eu tava saindo de dentro da floresta. Hoje em dia eu sou mãe e tô tentando salvar o mundo da destruição iminente. Sim, mas pra salvá-lo, você não pode destruí-lo no processo. Com certeza não, por isso que eu falo pra você, tentar aprender pelo menos 1% das coisas. Porque eu não tenho alguém que... Quer dizer, na verdade até tinha, mas eu fui totalmente estúpida com ela. A própria eternidade. Eu poderia ter tido tudo na minha... Que é isso? Oxi. Tetinha. Caralho. Tá louco? Ah, é porque eu tô lactando, desculpa. Eu tenho que voltar pra minha filha. Na verdade, até tinha a eternidade. Eu poderia ter aproveitado muito melhor o tempo com ela. Mas infelizmente eu fui... Acho que a pior visita que ela já teve em séculos, ou eras, enfim, não sei mais medir esse tempo. E aí agora eu tô por conta, aí meus amigos, basicamente. E aí toda pessoa que chega, a gente cria uma esperança de que seja amiga. O Mister foi um dele, foi uma dessas pessoas. Bem, por conta você não está mais. Eu vou ajudá-la a entender uma coisa. No que você exatamente mexeu. Você bagunçou todo o equilíbrio. Oh, meu Deus. Com o que você fez. Por sorte, parou antes que fosse tarde demais, realmente algo grave. Mas saiba, todas as vidas estão interligadas. E você, com o que você fez aqui, você desestabilizou essa ligação. O universo, ele existe, vive num círculo simbiótico que você quase rompeu. É, mais que isso, toda a trama se agitou. Se você continuasse elevando o nível de poder da forma como você fez, você poderia ter rasgado a trama. Ah, desculpe, você ainda não sabe o que é a trama, não? Afinal, você não é daqui. Não faço ideia. Imagine, eu posso conhecer, mas por outro nome. Imagine que o universo inteiro, ele possui algo como linhas, uma trama, como se fosse um tecido que interliga tudo. É disso que provém a mágica, toda a magia. essa trama é como se fossem super cordas de poder mágico que une e dá vida às coisas. E dá poder. Você poderia ter feito um rasgo na trama. Mas não se preocupe. Nós estamos aqui para ajudar. Agora que o Almister já nos explicou tudo, nós vamos lhe ajudar, pequenina. Sim. Vamos lhe ensinar uma ou duas coisinhas no pouco tempo que você passará conosco. Está bem? Eu suponho que eu não tenho opção, mas, como eu disse, 1% por dia. Então eu aprenderei 1% com vocês, no caso, 2%. Pare com esses números. Pare com isso. Não, eu não posso parar com os números. Agora que eu tô aprendendo a contar... Pare com os números. Se concentre apenas em sua percepção. Ah, isso é fácil. Se eu percebi o mundo parando de girar? Será mesmo? Vamos ver. Ok. Bem, lição número 1. Tudo está interligado. Aprenda essa lição. Porque se você fizer surgir água aqui, ela faz um chafarizinho de água na mão. Na verdade, você pode estar secando um outro mundo. Do outro lado do universo. É, eu tive uma lição. Assim, só que com formigas. Entendo. Causa e consequência. É, com a própria eternidade. Entendi. Exato. Entendi. Bem. Sente-se, pequenina. Vamos conversar e você vai entender algumas coisas a respeito do universo. Aproveito e lhe dou algumas dicas de como ser uma boa mãe. Eu preciso mesmo. Eu não tive muita referência, né? Não se preocupe. Você está comigo. Eu sou a mãe deste mundo. Gosto? É, a dona mãe tá aqui, né? Ô, Drizzt, vem pra cá, fi. Se aveste, não. O Drizzt, ele caminha hesitante na sua direção. Ele olha para as duas. Aí ele se ajoelha, ele se curva. E aí ele fala: por muitos anos, durante a minha juventude, eu nunca sequer acreditei no poder dos deuses, na existência de vocês. A única deusa que eu conhecia era uma criatura repleta de maldade. Loth. Isso fez com que eu me afastasse do poder divino, que eu desconfiasse de quem falasse em nome dos deuses. Mas um amigo meu, há muito, já falecido, me ensinou os caminhos de Maeliki. E então eu passei a sentir a presença divina em minha vida. Mas eu jamais esperava em todas as minhas andanças que um dia eu fosse estar de frente com duas deusas maiores. Mistra, a deusa da magia, e Shauntea, a deusa da vida. Ah, ela é a deusa da vida, igual a Lena. Ah. Mais respeito, menina. Ah, elas são a representação das deusas que eu sigo em Arton. Ela seria o Ina e ela seria a Lena. Ué? Mas eu tenho respeito. Bastante. Mas é o meu jeito de falar. Meu respeito está na zona. A bajulana, ela sabe o patamar que elas se encontram. Mas enfim. Essa sou eu, tá? O Drizzt olha pra você. Olha pras duas. Aí ele se abaixa e fala: é uma honra conhecê-las, senhoras. As duas cumprimentam o Drizzt. e começam a conversar com você. Ensinar você, Toph, um pouquinho dos segredos do universo. Pela percepção que elas próprias têm sobre isso. Isso é diferente. Percepção que um deus tem em relação à percepção de um humano. Exato. Bem diferente, e depois a gente conversa em off. Tá bom, Manigold? Aham. Ok, vocês ficam lá conversando. E quem quer ir agora? Pode ser eu. Você, o que você está fazendo na torre de Elminster, Murin? Então, eu vou pro meu... Não sei se ele mostrou o quarto, essas coisas. É tipo assim, é uma torre, não existem quartos, existem andares, tá? Tá. Você pode se isolar em algum dos andares em que ninguém esteja, sabe? Vou me isolar em um dos andares aí que eu me sinta mais tranquilo. Certo. Vou tentar entender aquela vela, tipo, vou examinar a vela. Ok. Ver os desenhos da vela, ver se tem algum desenho familiar, alguma coisa que eu já tenha visto. Por ter conexão com o demônio, por ser um Demon Hunter, alguma coisa assim, visando alguma coisa mais da vela. Entendi. Bom, você fica analisando a vela. De fato, ela é feita de sangue. E de fato, ela é feita de sangue de demônio. É um cheiro muito característico, você percebe nitidamente isso. Os entalhes, os desenhos naquela vela, né, eles contêm, todos eles, representações de demônios do abismo. Os vários tipos de demônios, diabo, sei lá. Essa nomenclatura eu sempre confundo. Mas os vários tipos de abissais que existem no abismo, eles estão representados ali, boa parte deles, entalhados naquela vela. Você consegue ver ali que tem Baelors, que tem Barguras, esses macacões aqui. Que tem Dretes, tem Chasmes, essas coisas feias aqui, ó. E Goristros e Glabrezus, esses aqui que vocês já enfrentaram diversas vezes. Tem todas essas criaturas bizarras, né? Tem Manes, Hezrolls, Marilifes. Todos eles decorando aquela vela, como se aquela vela fosse um gigantesco totem ritualístico, tá? Conforme você vai tocando e analisando aquela vela ali, vai ficando cada vez mais forte aquele cheiro de sangue de demônio, aquele cheiro demoníaco misturado de cheiro de sangue, cheiro de morte, cheiro de enxofre, tá? Vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais evidente ali pra você. Isso deixa você a certeza que essa vela de fato foi feita com sangue de demônio. Tá? Você nota uma coisa nessa vela. O pavio dela. O pavio, ele não é um pavio feito de barbante, tecido a partir de algodão. O pavio, ele é feito de pelos trançados. E esses pelos, eles têm um cheiro característico. Um cheiro que você conhece muito bem. Um cheiro que te dá asco, nojo, ódio, fúria. Esses pelos contêm o cheiro do Neron. E mais curioso ainda, todos esses demônios entalhados no corpo da vela ali, ao redor dela inteira ali, eles vão formando uma espécie de uma hierarquia. Desde o mais ordinário Quasite, na base ali, vários deles, né? Até chegar aos Baelors, quase no topo ali. Aí você sabe que o Neron, ele é um Baelor também. Mas perto do pavio ali, na parte mais superior da vela, onde você supõe que deveria estar os Baelors, né? A camada, a casta mais alta dos abissais. Não é isso que você vê. O que você vê ali é algo estranho, curioso. É uma figura humanoide. Te lembra um humano grande, forte, musculoso. Ai, que delícia. Quer dizer, Um mano forte, musculoso, compleição assim, de formas praticamente perfeitas, atlética. Tudo padrãozinho. Sem qualquer resquício de uma aparência demoníaca. É isso que você vê nessa vela. Enquanto você está manipulando a vela ali, sentindo aquele cheirinho, você escuta uma voz em sua cabeça. Eita. A voz diz para você: vamos, acenda a vela, chame-me, barganhe comigo e terá o seu desejo. O que eu peço é tão pouco, é algo que você nunca viu, não usa para nada, sequer tem certeza de que existe. Algo inútil para você. Em troca de algo tão pequeno, você terá todos os seus desejos atendidos. Acenda a vela e chame meu nome. Acenda a vela e chame por Neron. Vamos, acenda. Chame-me. Chame-me. E a vela fica o tempo todo tentando você. Essa voz na sua cabeça. Que é que você faz? Joga um teste de vontade aí. Não. Tá. Pra ser assim, mais no... fiel. No momento que ele vai falando... Uhum. Eu vou meio quase que cedendo a vontade. Uhum. Mas não por... mas por querer ir até ele por causa dos meus filhos. Mas eu vou me tentar e vou guardar a vela, fechar a caixa. Ok. Quando você fecha a caixa, você olha pro lado e tem um homem. Assim, cara espantada. Boca aberta, os olhos arregalados. Suando frio. Carregando pratos e mais pratos na mão. O Lyle. Ele olha pra você e fala: ufa, por um instante eu achei que você fosse realmente acender essa vela. É, eu também achei isso. Mas para o bem de todos eu resolvi que esse não é o momento. Que bom, melhor assim. Ufa. Você prestou atenção no que... o Mister disse sobre essa vela, não? Sim. Ela ia trazer aquele demonião aqui. Ou te levar até ele. É, em qualquer uma das opções... eu seria ir até ele, não trazê-lo até aqui. É, mas em qualquer uma das opções, não é algo muito legal se acontecer no momento, não? Acho que... uma hora ou outra eu terei que ir pra lá. Então, se fosse pra ir agora... ou depois, que assim seja. Eu acho melhor você ir quando tiver preparado, tiver terminado a concentração que o mestre disse. É mais prudente, não? Pode ficar tranquilo. Que ele não virá até aqui. Que bom, que ótimo. Não por minha vontade. Ufa. Menos mal assim. Bom, já que vocês vão até esse tal Neron enfrentá-lo, e ele é um ser do abismo, você gostaria de dar uma olhadinha nos livros de Mestre Alminster sobre o abismo? É uma boa ideia. Venha comigo então. É bom ter dar uma pesquisada, quem sabe descobrir algo a mais sobre ele. Vou levá-lo até a biblioteca dele, então. Você sabe ler, não? Sim. Ótimo. Então venha. Vou levá-lo até a biblioteca particular de Mestre Alminster. Lhe mostrarei alguns livros sobre demônios para você estudar. Não vai levar sua vela? Sim, boto na bolsa. Ok. Vambora. Perfeito. Murray, ele leva você pro terceiro andar da torre. Terceiro? Já não me lembro mais. Ah, eu não pus aqui o desenho da torre. Não pus aqui a imagem da torre. Tem uma imagem dessa porra dessa torre em quarto, em 3D, é mó legal. Depois eu mostro pra vocês. No segundo andar da torre. O quarto de Alminster. E ele pulsa numa estante lá e vai tirando alguns tomos ali. E entrega esses tomos pra você e fala, bom, fique à vontade. Como o mestre Alminster disse, vocês podem ficar à vontade na torre dele. Estude o quanto precisar. Sim, muito obrigado. Agora, se você quiser descansar... Ah, ainda tem alguns afazeres. Ainda tem muita louça para cuidar. Alguns pergaminhos para copiar. Mas não se preocupe. Assim que eu terminar minhas tarefas, eu irei descansar. E se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Eu estarei no andar térreo. Ok. Você começa a folhear os livros, Mori. E quando você começa a folhear os livros, é algo assim estranho. Os livros, de alguma forma, eles parecem ser mágicos. Tem algum poder mágico nesses livros. Porque os livros, eles começam a conversar com você. Eita. É. E o pior de tudo, os livros sabem o seu nome. Eita. Quando você começa a folhear o primeiro livro, o livro, ele fala pra você... Bom, muito bem, vamos lá. O que você gostaria de pesquisar? Que informação você está procurando? Diga-me, eu lhe ajudarei. E aí você escuta um outro livro menorzinho, né, que está em cima da mesa ali, da escrivaninha, né? Outro livro menorzinho falando na sua mente. Não, não, não, me escolha. Primeiro eu. Comece por mim. Ele catou algum livro que late? É, tem um livro latindo aqui. É o livro do cão do cão infernal. É o livro do cão, exato. É o livro do cão, do homem que mordeu o cão. O Reich. E aí, Morin? O que você deseja saber? Peça, te ajudarei. Estou aqui para te ajudar. Vamos. O que gostaria de conhecer? Eu vou pelo... básico negócio dos Baylor ali, vai, né? Os Baylor. Baylors, página 125. E aí ele começa a descrever um Baylor pra você. Tá qual tá descrito no livro dos monstros. Tá? Começa a dar a descrição ali pra você. Ah, não sei o que perguntar. Não sei o que ele... Eu sei que tem coisa pra caralho, velho. Eu não sei que vai estar no livro que eu quero saber, né? Tipo... Tem uma única pergunta pra se fazer. Como fazer um pacto? Não, palhaço. Como descobrir o nome verdadeiro de um demônio, alguma coisa assim. Oh, nomes verdadeiros de demônios. Vamos procurar aqui. Página 423. Existe um outro tomo, que não eu, que também traz essa informação. Mas eu vou lhe ajudar naquilo que eu posso. E aí você vai, pouco a pouco, adquirindo o conhecimento de como descobrir o nome verdadeiro de um demônio. Não só de um demônio. Vários. Mas de qualquer criatura. E aí você vai lendo e você vai aprendendo. Existe um nome verdadeiro para todas as coisas. É um nome que define o que são as coisas. É algo que, teoricamente, é a forma como a coisa é criada, é através desse nome. Isso é uma teoria religiosa, científica, conforme o livro vai expondo para você, de que existe uma palavra primordial que define a coisa em si. E se você souber esses nomes verdadeiros, essas palavras primordiais, você consegue ter domínio total sobre aquela coisa. Algo assim, você já teve contato. Pois as runas são nada além do que a personificação do nome verdadeiro de algumas coisas, como os elementos, como fogo. E a partir do conhecimento desse nome e do domínio das runas, vocês têm um domínio total sobre esses elementos, esses aspectos da realidade. Mas o mesmo se aplica a seres vivos, a pessoas também. E existem alguns tipos de feiticeiros, de bruxos, que se utilizam do nome verdadeiro das pessoas e das coisas para aprisioná-los, escravizá-los, fazer mal a essas pessoas. E raramente utilizam para fazer o bem. E existe no livro a descrição de um ritual intrincado que você precisa realizar. Um ritual que dura uma hora para ser feito. Que requer alguns componentes, incensos, velas, alguns outros tipos de óleos aromáticos e pedras. Que conforme você vai lendo e você vai olhando ao redor ali no laboratório de Almister, você vai reconhecendo todas as coisas que estão ali. Porque o livro vai ajudando você. Quando você começa a olhar assim, ônix negra. O que é uma ônix negra? O livro fala, você está vendo aquela pedra naquela estante ali, dentro daquele pote? Aquela é uma ônix negra. E você começa a olhar tudo. E perceber que você tem todos os componentes para fazer esse ritual. É um ritual perigoso. Um ritual arriscado. Que tem uma de duas possíveis consequências. Você descobriu o nome verdadeiro de alguém. Ou você falha miseravelmente no ritual. E a outra pessoa descobriu o seu nome verdadeiro. E você fica à mercê dessa pessoa. E existe um componente único que não está em nenhuma dessas estantes do Elminster aí que você está vendo. Você precisa ter alguma coisa pessoal da pessoa. Pessoal da pessoa é bom. Alguma coisa pessoal daquele cujo nome verdadeiro você deseja conhecer. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Você tem tudo. Pergunta é, você vai fazer o ritual? Sim ou claro? Faz. Passa. Vai, porra, tem dois demoninhos, não é um anjo, um demônio, não. É a aranha do Madagascar. Bate. Aqui, filho, aqui é só o cão chupando manga, filho, né? Quer ver o parquinho pegar fogo, fala aí, tá? Né, que quando eu fiz isso e destruí o bagulho lá da eternidade, vocês falam de mim. Peraí. Mas aí você não vai destruir nada. Aí ou você se fode ou você se dá muito bem. Aqui a gente tá interpretando a gente mesmo na vida real. Lá é os personagens. Tem que entender isso. Eu sou eu mesmo, só que medieval. É isso. Eu vou ver mais ainda detalhes sobre o ritual e vou vendo como preparar ele, que a intenção é fazer o ritual. Ok. Aê. A gente vai conversar em off depois. Eu vou pesquisar mais sobre... Certo. Isso daí. Eu quero saber mais sobre também a história passada do Nerão. Então eu vou procurar também, não sei se ele deu ali, mas também eu vou chamar ele também, caso não tiver ali. Pra pegar negócio de celestiais. Uhum. E ver a história dele, tipo, um celestial caído, o que tem sobre um celestial caído ali. Certo. Sobre anjos caídos, alguma coisa a mais, falando que dê pra ligar ao que o Almister falou. Guiado pelos livros. O que você tem é muito punk, velho, porque você tem que procurar sobre o que ele é, tá ligado? Se a forma primordial dele era um anjo, assim como o nome, então tipo, você tem que lidar com um anjo. O que ele mudou agora foi igual o Almister falou, foi depois de muita coisa que ele fez. Isso que ele é hoje foram séculos de mudança. Mas o seu verdadeiro eu nunca muda, saca? Tipo, a forma primordial. Acredito eu que seja isso. Justamente por isso que nós queremos saber também mais sobre a história dele. Porque, tipo, pra saber o que fez ele se tornar e, tipo, ele tem um porém ali, né? Dá ver que você tocar no ponto. Chave da questão. Morin, os livros vão guiando você. E pouco a pouco você vai descobrindo mais coisas sobre o passado de Nerão. Não muita coisa, como disse Alminster. Ele não sabe exatamente o que ocasionou a queda do Neron. Mas você confirma naqueles escritos que o Neron, de fato, foi um ser celestial. Não sabe em que plano ele habitava, a que divindade ele servia. Isso você não consegue descobrir. Mas você encontra um pergaminho que tem uma imagem do que seria o Neron quando ele, antes dele cair e se tornar o Baylor que você conheceu. Sim. É uma imagem rascunhada num pergaminho feito a grafite, a lápis, né? É verdade, existe lápis. Não, não existe lápis, não. É feito no, na pena. Desenho é feito à pena. Tá? Uma imagem simples. Uma imagem rascunhada à pena do perfil de Neron. É uma imagem que eu vou colocar aí pra você no Roll20 agora, assim que meu computador destravar. Porque essa imagem eu tive que editar porque não tenho ela disponível na internet. Oh, caramba. É essa imagem aqui. Essa é a face verdadeira do Neron. Viu aí? Sim. É bonitão ele. Olha só essa Lisbeth safadinha. Sim, Neron é bonitão. Cara, sabe o que, que me Mais lembrou? Mais um corrompido. Sabe quem que me lembrou à primeira vista, velho? Quem? Dimitri do Nightstalkers. A hora que eu bati o olho, eu lembrei. Pois é, parece. Parece mesmo. Cara, eu bati o olho e falei, pra porra, Zé! Tá cara de mal, velho. Tá anjo. Isso daí era anjo do que? É, na toa que ele caiu, né? Anjo! Anjo que toma suquinho de alma, não vai dar bom, né? Não vai dar bom. Cara, esse tem um esse... maxilar ali. O cara tem um olha, o maxilar do maluco, velho. Deve treinar. É, tem que treinar. Ele comeu uma Akuma no Mi e aí virou demônio. Entendeu? Ok, Murin. Você fica fuçando, então, descobrindo mais acerca do passado do Neron, da história dele. Você encontra uma imagem do Neron, de como ele era, num pergaminho, uma folha rabiscada no verso, um cantinho rabiscado no verso. Ele disse, Murin, eu confesso. Cala a boca. E você encontra um ritual pra descobrir qual que é, tentar descobrir qual que é o nome verdadeiro do Neron. Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer? Vai fazer? Sim, tipo, pelo meu entendimento. Ok. Depois nós vamos rolar esse ritual pra ver o que vai acontecer. Mas não agora. Porque agora vamos falar diretamente com... com quem posso agora a gente vai? Pode ser eu. Ok, Lisbeth, o que você faz? Você foi até o templo de Lathander, como é o Mr. disse? Você ficou na torre? Você foi pra Waterdeep? Sim, eu notei que todo mundo foi à procura de suas coisas. De Nemo? Né? E aí eu fui. Foi, mas foi aonde? No templo. Ah, no templo. Eu resolvi ir até lá pra tentar socializar um pouquinho. Ok, socializar um pouquinho é boa. Tá. Lisbeth. Você tá vendo aí a Fênixzinha bonitinha? Na tela aí do Roll20? Eu tenho uma... Não, aqui tá só do Neron, por enquanto. Não, esse cor de rosinha. Tira aqui, a imagem, ó. Ah, tá. A imagem do candango tá na frente. Não, o Neron não tá na frente, não. Pronto, sai, Neron. Agora tá. Parem de ficar babando no Neron. Tá vendo ali onde eu pinguei? Sim. Peraí que eu tô caçando aqui no meu livro. Tem uma imagem debaixo disso. Do momento em que você chega, Lisbeth. É essa imagem aqui que você vislumbra. Tá vendo, ó? Um imenso... Esse é o templo? Esse é o templo. É um imenso pássaro com o pescoço pro alto. As asas erigidas pro alto. Cada um deles formando torres. Um templo gigante. Com três torres enormes. Tá? A entrada é meio estranha, né? Porque acho que é a cloaca do passarinho. Nossa. Ao lado dos dois pezinhos dele ali. Tá? E olha as gaivotinhas voando ao redor pra você ter uma noção do tamanho. É grande. É grande. É gigantesco. É grande. Esse templo é chamado de Os Salões do Alvorecer. É a construção mais bonita de todo o vale. É uma edificação erigida em nome de Lathander, com o formato de uma fênix projetando-se a leste. As pontas de suas asas tornam-se duas grandes torres, de onde se pode ter uma vista perfeita de toda a região. Cabeça e o pescoço são compostos inteiramente por quartzos. Caralho, imagina o tanto de camareiras que não tem. Cara, é por que eu não fui nesse lugar? Porque você quis ir em Waterdeep. A torre e a cabeça e o pescoço são feitos de quartzo, cristal. É tipo a casa do lago isso daí. Da hora. É. Exato. Isso é uma prova do que se pode ser feito com o uso da magia, aprimorando as habilidades manuais das pessoas. E quando você vai entrando, você já é abordada por um homem. Um homem muito bem trajado, com vestes assim muito bem alinhadas, manto clerical impecável. Impecável o manto clerical dele. E no manto clerical dele, é um manto branco com detalhes em laranja, azul e amarelo. Lindo, lindo, lindo, lindo. Cabelo dele penteado para trás, assim, cabelo liso, penteado, puxado para trás. Completamente simétrico, bem cuidado. Você nota que esse homem é muito vaidoso. E ele olha pra você assim com um pouco de espanto. Tá? Quando ele olha pra você, ele dá uma sobrancelhada, assim, uma arqueada na sobrancelha dele. Espantado, né? Com a sua presença ali. E aí você nota no peito dele existe um medalhão. Que é um... uma aurora feita de gemas rosas, vermelhas e amarelas. É o nascer de um sol sobre colinas. E tudo isso nesse medalhão é feito de pedras preciosas. É esse símbolo bonito aqui, ó. Bonito mesmo. Ele olha pra você, um tanto quanto espantado, ele fala... Ah, boa noite, seja bem-vinda. Já estava quase fechando as portas do templo, mas seja bem-vinda aos Salões do Alvorecer. Boa noite, muito obrigada. Vocês estão fechando? Não. Posso voltar outra hora? Não, fique à vontade. Suas orações ao Senhor do Amanhecer são mais que bem-vindas, não importa o horário. Eu sou o Lorde do Crepúsculo, Munro Cassimar. E você? Eu sou Lisbeth. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Mais Elizabeth. Seja muito bem-vinda aos Salões do Amanhecer, Lisbeth. Muito obrigada. Você é devota? Não, na verdade, eu acabei parando por esse lugar. Eu vim de outro lugar. Mas eu me identifiquei um pouco com a estadia. Ah, de que região você veio? Eu também não sou daqui. Eu sou nativo de Sembia. Não conheço. Toma no nariz. Eu sou de Valcária. De Arton. Cara, Arton. Específico. Não me recordo. É um outro mundo. Sim, imagino que seja bem diferente de Sembia mesmo. Isso fica depois de Anarok? Ah, bem depois, viu? bem distante. Na verdade, passamos por muitos lugares para chegar até aqui. Ah, entendo. Aqui parece pacífico. Sim, muito tranquilo aqui. Isso muito, é bom. Muito tranquilo. Bem, seja bem-vinda, fique à vontade. Muito obrigada. Eu posso entrar? Claro. Ele aponta assim o interior do templo para você. É uma igreja. Bancos. Um altar. O símbolo grandão lá no fundo. Ele fala, bem, fique à vontade. Eu tenho alguns afazeres a cuidar. Mas se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Tudo bem. Qualquer coisa, eu chamo sim. Estarei à sua disposição. Com licença. E ele se retira. Ele vai cuidar das coisas dele. Ele vai bater no Cullen. O que você faz? De imediato, eu preciso olhar um pouco o ambiente. Eu quero estudar um pouco a estrutura daquele lugar, ver as paredes, ver se tem algum desenho, as escrituras, se tem alguma coisa escrita nas paredes. Eles têm algum altar? Eu gostaria de olhar tudo. Certo. Como se fosse uma espécie de museu. Sim, tem um altar, tá? Tudo ali é ricamente decorado com joias, tá? E tudo é decorado com motivos que lembram o amanhecer, a aurora. Tá? Não, por acaso, o local é chamado de Salões do Alvorecer. Certo? Você vê que tem vitrais nas paredes ali, né? Ao redor da nave principal do templo. E esses vitrais mostram... Eles têm essa imagem aqui, ó. Por exemplo. Dá pra ver aí? Dá. É um homem segurando uma criança. Sim, um homem alto, forte, de porte atlético. Aparência jovem, jovial, né? Demonstrando assim ser uma pessoa simpática. Não sei por que imitando Mufasa, mas o livro anterior ao Rei Leão, então... não sei lá, né? E carregando uma criança, né, e andando, atravessando florestas e pradarias, né, e combatendo monstros. Você vê ele combatendo algumas outras criaturas estranhas, feias. Eu vou mostrar uma delas pra você aqui. Ele lutando contra esse bicho aqui, cadê? Esse bicho aqui. Ele lutando contra esse bicho aqui, ó. Expulsando esse bicho aqui, fazendo sair luz das suas mãos para expulsar essa criatura, né? Você vê todos esses vitrais. Enquanto você tá ali admirada, olhando tudo, né? Prestando atenção em tudo, pegando cada detalhe, né? Entendendo quem que é esse cara, esse Lathander que o Elminster falou. Você vê que tem um... Nas paredes ali do templo, foi esculpido em alto relevo, tá? algumas frases que você vai vendo conforme você vai andando, você vai vendo. Sabe quando você vai numa igreja católica que os vitrais vão contando o Calvário? Sim, sim. Tá? Conforme você vai avançando ali pelas paredes desse templo, você vai vendo que eles vão construindo algumas frases que dizem: almeje sempre ajudar e cultivar novas esperanças, ideias e prosperidade para toda a humanidade e seus aliados. Se passa no outro, tem uma frase: é um dever sagrado estimular o crescimento, ajudar as coisas a florescer e trabalhar em prol do renascimento e da renovação. Em outra parte, aperfeiçoe a si mesmo e mantenha a mente e o corpo férteis. Num outro lugar, em qualquer lugar, plante as sementes das novas ideias, da esperança, de um futuro promissor na mente de todos. Observe cada alvorada. Reflita sobre as consequências de suas ações, de forma que o menor de seus esforços resulte na maior e mais grandiosa recompensa. Evite a negatividade, pois da morte surge a vida e sempre haverá um novo amanhecer para transformar um fracasso em sucesso. Ele é super coaching, esse cara. As atividades que auxiliam as pessoas são mais importantes que o respeito rígido às leis, rituais e máximas dos seus anciões. E você vai passeando, lendo essas mensagens ali, os dogmas de Lathander, tá? E quando você tá na última frase, né, você escuta alguém pigarreando atrás de você. Eu dou uma olhadinha pra trás. Você dá uma olhada, tem um homem, né, vestindo um manto clerical, um capuz cobrindo a cabeça, né? Ele olha pra você. Então, minha cara, o que achou da mensagem? Eu achei incrível. Pra mim, ele foi uma pessoa extremamente real. E forte, e capaz de fazer muitas coisas. Que bom que gostou. Onde ele está agora? Ele quem? Esse homem que está em todas as vidraças. Bem, ele é um aventureiro por natureza. Alguém que gosta de percorrer o mundo, ou os mundos, e praticar o bem. Eu diria que, assim como o alvorecer, ele está em todos os lugares. E está aqui. Mas ele é uma pessoa assim física, eu gostaria de entender um pouco mais disso. Entender o que? Ele a respeito é uma energia. A respeito da natureza dos deuses? Não, dele próprio. Ah, bem, os deuses de Faeron, de Toril, assim como os mortais, eles são seres físicos. Embora eles tenham transcendido essa forma há muitas e muitas eras, e se tornado seres literalmente de outro mundo. Lathander é um homem simpático, carismático, que gosta de conversar de ideias novas, sempre ávido por conhecer e desbravar. Seus domínios são o bem, a nobreza, a proteção, a renovação, a força necessária para praticar o bem e o sol. Lathander é nativo de um plano chamado Casa da Natureza. E ele é muito ligado ao atletismo, nascimento, criatividade, aurora, autoperfeição, renovação, a primavera, a vitalidade e a juventude. Assim como você, jovem Lisbeth. Normalmente as pessoas que o seguem, além, claro, dos aristocratas, estão os artistas, os atletas, mercadores, monges e, em geral, as pessoas jovens. Sempre que os humanos eles embarcam em uma nova jornada, aceitam um contrato ou iniciam um relacionamento político amoroso, são grandes as chances deles sussurrarem uma prece a mim, a Lathander. Já que ele é a divindade da renovação, da vitalidade. Assim é o Senhor do Amanhecer. Nossa. Adoraria conhecê-lo. Oh, bom, fico lisonjeado. Fico lisonjeado. Mas eu gostaria de ouvir um pouco acerca dos deuses do seu mundo, Lisbeth. Se você não se importar em me contar. Eu tenho muita coisa pra contar. Você tem tempo? Todo o tempo do mundo. É claro que nem todo. Pois o tempo urge. A tarefa de vocês é deveras importante. E eu não vou tomar mais tempo do que você dispõe. Isso eu lhe garanto. Mais o que isso. Não irá fechar? Não. Meu templo estará sempre de portas abertas para você, Lisbeth. Bom. Assim como a seus amigos, se eles desejarem. Já os conheceu? Eu os observei no exato momento em que vocês chegaram a Toril. E o que você achou? Você se assustou? Bem, foi um choque descobrir que há coisas que mesmo eu e aqueles da minha estirpe não conhecem. Mas por outro lado, uma bênção também. Saber que ainda há muitas coisas a se descobrir e a aprender. Sim, isso trouxe... Eu me surpreendo a cada dia. Aquilo que eu mais prezo. Trouxe renovação. Para mim, que representa esse aspecto neste mundo. Quem o representa em seu mundo? Bom... Eu sou de muitos lugares para falar a verdade. Meu ponto de partida foi em Arton. Mas eu nem sei se eu me acolheria mais lá. Realmente, eu sou uma viajante. E qualquer lugar pode ser a minha casa. Entendo. Entendo muito bem. Muito parecida comigo mesmo. Bem, eu realmente gostei muito do conhecimento novo, das possibilidades que vocês trouxeram quando chegaram aqui e contaram sua história. E eu gostaria de alguma forma, ajudar, se é que você me permite. Se é que você... Se é que há espaço em seu coração para me levar ao lado de sua estimada deusa. E aí quando ele fala isso para você... Que isso, de dar pistola lá, mano. É claro, mano. Do nada, olha o que o cara tá falando, velho. O cara tá de 171 pra cima da Lisbeth, fi. É, eu conheço vocês, não sei o quê. O cara, tô falando assim. O cara dá a entender que ele conhece mais do que ele tá falando. Tá ligado? Como se ele fosse alguém interessado, só que de uma forma diferente. Não tô falando de besteira, nem de malícia. Tô falando que o cara pode ter... planos. Ele pode ser um outro ser. Ele pode ser esse próprio Crepúsculo do Alvorecer, sei lá. É porque ele tem dele, é o Alvorecer. Deus, ele não é o Deus? Ele é Deus, caralho. Como que ele sabe? Quando ele fala pra você, se é que há espaço em seu coração pra me levar ao lado de sua deusa, ele tira o manto, o capuz, e aí ele se revela. E você vê esse rosto aqui. Sem o bebê, claro. Ele veio com o bebê já segurando. Nada de Simba. Nada de Simba. E aí você olha, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Vitral, tio do capuz, vitral, tio do capuz, vitral, tio do capuz. E aí você vê, diante de você está o Senhor do Alvorecer, Senhor do Amanhecer, Lathander. E aí ele pergunta pra você, surpresa? Um pouco. Na verdade, eu já tinha notado uma presença diferente nesse lugar. Muito perspicaz. Eu tenho uma sensibilidade para seres poderosos. Entendo. Mais que isso, não? Você tem o dom da presciência, não? E como você sabe disso? Ora, eu escutei a história de vocês. Filha da puta! Quando vocês contaram ao Arquimago Elminster, eu estava ouvindo. Eu consigo ver e ouvir tudo numa grande área ao redor desse templo, de outros e de meus seguidores. É o dom que nós, os deuses, possuímos. Que linda. Que legal. A lua tá no céu juntinho de Vênus. Sorrindo. Bem, eu ouvi tudo o que vocês disseram. A história de vocês é fantástica. Então, há espaço... Há espaço pra mim aí? Há espaço em sua fé? Pra um deus de outro mundo? Vejo que tem feito grandes coisas. Mas eu preciso estudar você mais profunda. Mais aprofunda. Olha, eu estou aqui diante de você. Pode me estudar quanto você desejar. Enquanto isso, conversamos. Você me fala um pouco mais sobre Valcária. E eu tenho um pedido a fazer. Será que você poderia me atender? Qual pedido seria? Eu espero não estar sendo invasivo. Será que seria possível nós contatarmos Valcária? Eu sei que os seus deuses passam por perigos enormes no universo de onde vieram. Mas será que seria possível contatá-la? Eu não sei. Eu sei que ela sempre se lembra de mim. Ótimo. Mas eu, por muitos lugares, eu não sinto sua presença. Eu não sei como ela está e o que tem acontecido com ela durante todo esse tempo. Em alguns lugares que o acesso a eles, aos outros deuses, não é permitido. Eu não sei se é que isso será. Entendo. Pois eu vou muito longe. Vou ajudá-la. E ele pega suas duas mãos. Venha, sente-se comigo aqui. Vai puxando você e senta num banco. Pede pra você sentar de frente pra ele. Ele fica segurando suas duas mãos. Né? Aí ele fala, eu vou ajudá-la. Vamos tentar juntos contactar a sua deusa. Ela representa aspectos que eu represento aqui. Somos muito parecidos, ela e eu. Não idênticos, temos diferenças, mas temos muita coisa em comum. Imagina que maravilhas poderíamos fazer se dois deuses com tanto em comum, de universos diferentes, conseguissem manter contato um com o outro. Isso seria de grande ajuda para você. Para vocês. Não concorda? Seria de grande ajuda para o universo, né? Exato. Mas... podemos criar uma ponte. Eu sinto alguma hostilidade nele, alguma coisa? Joga intuição. Dificuldade é mais de 8 mil. Não tem nem como. Tô brincando. Só joga intuição. Mais de 8 mil. Porra! Foi bonzinho. Lisbeth, nenhuma hostilidade da parte dele. E o que você sente é que ele tá sendo sincero no que ele tá falando. Ele tá falando pra você de coração aberto. Eu quero ajudar você. Me ajuda a te ajudar. Vamos contatar a sua deusa. Vamos criar uma ponte entre o seu mundo, entre o seu universo e o meu. Cuidado. Pode ser o vazio. Você vai lá, beleza, vamos. Aí você abre o link direto lá pro rio. Tô bem cheinho aqui, não tô vazio não, tô cheinho. Vamos, Lisbeth. Ele pega sua mão assim e aperta suas mãos. Vamos. Eu tenho um pouco de medo, né, de contatar mesmo. Não tenha medo. Eu estou aqui pra ajudar. Mas o mestre tá fazendo parecer que não. Não, sem contar que o maluco é um pouco narcisista, né? Very. Mas a voz não tá parecendo que vai ajudar, não. Tá muito macho escroto tarado esse cara, né? Não, não é nem isso. O mal, ele age pra parecer que tu sempre vem. Sim. Se você estiver mais vulnerável, ele vai. Vamos, Lisbeth. Concentre-se em sua deusa. Eu lhe darei poder para você alcançá-la. Por mais difícil que seja para ela nesse momento. No momento, eu não tô pronta para entrar em contato com ela. Eu não sei nem o que dizer, nem o que fazer. Faz muito tempo que a gente tem se afastado. Pois inúmeras coisas aconteceram. Eu preciso limpar um pouco a minha mente e purificar um pouco mais o meu coração para que eu entre em contato com ela. Está bem. Mas pense no que eu disse. Deixarei que você fique à vontade. Intensificarei a aura de paz no meu templo, para que você possa ter tudo aquilo que você precisa para encontrar a paz que seu coração necessita. E quando você estiver muito pronta, obrigada. Basta chamar o meu nome e eu virei até aqui. Faz muito tempo que os deuses de Faeron não caminham por esse mundo. Durante o tempo das perturbações, os deuses ficaram presos em seus avatares, guerrearam entre si no mundo como mortais. Mas isso já passou. Mas eu sinto que é o momento de nós, deuses de Toril, intervirmos diretamente, não ficarmos só reclusos aos nossos planos de existência, aos nossos domínios. Como normalmente fazemos. Por isso eu estou aqui. Bem, fique à vontade. Descanse, medite. E me chame quando se sentir pronta. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Todas que você precisar. O que tem... o que tem acontecido por aqui no último milênio? Muitas coisas. Você gostaria de saber todas? Eu gostaria. Tem escrito em algum lugar? Em muitos livros está escrito. Eu posso lhe apresentar os livros, posso lhe contar, ou colocar as informações diretamente em sua mente, se você me permitir. Eu vou querer que você me empreste os livros e que você possa me mostrar. Está bem. E aí ele bate palmas. Ele faz assim. Bate palmas que nem um cachorro lata. E aí ele grita: Munro! Nossa, isso aí foi estranho. Munro! E aí vem correndo aquele clérigo, né, que te recebeu. Pois não, ele olha assim. Ai, meu Latander. Puf, desmaia. Eita. Ele olha pra ele. É, viu? Ficamos reclusos demais em nossos domínios. Ele vai abanando o cara, dá uns tapinhas no cara, o cara acorda. Olha, meu senhor, o senhor do amanhecer. És vós mesmo? Claro que sou eu. É uma honra. Poupe essa bajulação. Não temos tempo para isso. O universo corre perigo. Esta senhorita veio de um outro mundo. Um outro mundo, literalmente. Ela não veio de além de Sembia. De além do Anarouk. Ela não é de Mástica, nem de Karatur. Ela veio de um outro universo. Algo diferente de um outro plano de existência, até. Ela está aqui para meditar, encontrar a paz, se reencontrar consigo mesma e com conhecimento sobre nosso mundo. Traga para ela um resumo da linha do tempo de Faerun, dos últimos 1000 anos, para que ela se familiarize com o nosso mundo. Depressa, é importante. Sim, meu senhor. E ele sai correndo, vai e começa a buscar pergaminho, livro e trazer para você. Latander olha para você, Lisbeth, e ele fala: bem, vou deixá-la sós agora com seus pensamentos e seus estudos. Não irei bisbilhotá-la. Quando sentir-se à vontade e preparada, basta chamar pelo meu nome. Estamos de acordo? Uma vez só basta? Uma vez só basta. Tem alguns que tem que chamar 3 vezes. Chamei com certeza. Normalmente esses são os que adoram aprontar traquinagens. Não é o meu caso. Eu respondo sempre de imediato. Bem, fique à vontade em minha casa. Elizabeth Taylor de Arton. Até breve. E quando ele fala até breve, ele vai sumindo. E desaparece completamente. O cara, ele começa a se benzer, fazer tudo quanto é tipo de ritual. Ele ajoelha no chão chorando e agradecendo a presença de Latander ali no templo dele. Né? E sai correndo e vai acordando todos os outros clérigos e dizendo que o Deus esteve nos salões do alvorecer. E aí você nota que existe uma diferença muito grande entre o mundo de vocês e o mundo deles. No mundo de vocês, os deuses, eles são muito mais presentes. Eles até casam com vocês. Nossa. É, tipo o Nimbi que casou com o Theon. Sim. No mundo desse cara, a coisa é um pouco mais diferente. Ok, Lisbeth, se houver um espacinho no seu coração, na sua fé, pra mais um deus, você me comunica e a gente vai conversar em off. Tudo bem. Assim que eu for sair do templo, um dos rapazes, eu falo assim: trarei em breve os livros, né, no caso. Ah, roubou! Fique à vontade. Fique à vontade. Tudo que precisar, basta nos pedir. Estamos aqui para servi-la. Caramba, eu sou foda mesmo, hein? Porque eu nem sabia da minha existência. Tá ficando famosa. Ok. Quem vai agora? Celerinho ou Cieri? Celerinho ou Cieri? C ou C? C ou C? Você que sabe. Vocês estão mudados, mutados. Pode falar o da Cieri. Pode ser a Cieri? Pode. Então ok, Cieri, você. Você está aí, Cieri? Você está mutada. Cieri! Cieri, você está viva? Cieri, você está viva? Cieri, você está viva? Acho que ela não está viva. Alicia. Não é um bom sinal. Ei, Cieri, cadê você? Deixa eu criar um panfleto aqui enquanto isso. O Gui enquanto isso? Quer ir você, Gui? Eu não sei o que aconteceu com ela. Nesse caso vai, vamos, né? Vambora, né? Ok, você está na Torre de Alminster. E fazendo o quê? O Murin, ele se afasta, né? O Murin, ele se afasta, né? E vai fazer os estudos dele. Você sente aquela alteração no campo eletromagnético ali do mundo. E aí depois isso desaparece. E aí você fica um pouco tranquilo, não precisou intervir, que voltou ao normal. E aí? Ah, eu fico ali só observando e passando o tempo, pensando na como que a gente vai abordar a camada, a próxima, né? Que tem que ir lá pegar a chave. Uhum. Certo. Como que a gente voltaria pro abismo sem... Tem que ver aqui a moça de novo, mano. Deve estar cansado da gente. Estão com o saco cheio da mortalha, né? Ok. Tá. Você tá lá, absorto em seus pensamentos, concentrado. Tá. E... Foi. Ok, muito bom. Absorto em seus pensamentos, concentrado ali, né? O Murin se afasta, aquela tempestade eletromagnética, aquela distorção eletrostática desaparece completamente, tá? E você, Celerinho, você começa a sentir presenças poderosas rodeando você. Não exatamente ali no mesmo local que você está. Mas você começa a sentir presenças poderosas, tá? No local onde estava tendo o epicentro daquela distorção eletromagnética, você sente duas presenças poderosíssimas, similares à sua natureza de agora, né? Chegando àquele local e ali permanecendo. Pouco tempo depois, você sente uma outra presença, também poderosa, chegando àquele lugar para onde a Elizabeth rumou. E depois desaparecendo de lá. Tá? E você olha pra tudo isso e você percebe que tem algo estranho ali. Não tá... As coisas não estão normais. Certo? Esse mundo aí... Ele tá sendo... De alguma forma alterado drasticamente pela presença de vocês. Pelo simples fato de vocês estarem ali. Esse mundo, como todos os outros por onde vocês percorreram, estão sendo alterados. Estão sendo modificados. Você sente isso, a presença desses poderes vibrante ali, quase palpável. E aí você sente uma outra presença ao norte, um pouco distante daí, de onde você está. Tá, uma outra presença também chegando e permanecendo, chamando a sua atenção. Porque essa presença que você sente chegando depois é uma presença que de alguma forma lhe é familiar. Tá? Ele é familiar muito por conta da sua natureza antiga, de como você nasceu. Você nasceu em Arton como um elfo. E essa presença lembra muito a presença de um elfo, de extremo poder. Sob certos aspectos, lembra um pouco a presença até de Glórien, diante da qual você próprio já esteve. Tá? Essa presença chega ao norte daí de onde vocês estão e permanece ali. Essas presenças não vão embora. Isso incomoda você um pouco. Tá? Não ao ponto de tirar o seu sossego. Mas te deixa assim, caramba, meio ressabiado com uma pulga atrás da orelha. Enquanto você está percebendo, detectando tudo isso e planejando os próximos passos da empreitada do grupo de vocês, uma nova presença se manifesta. Só que ela não se manifesta longe. Ela se manifesta logo atrás de você, às suas costas. O que você faz? Eu quero sentir primeiro a natureza dela. Se ela tem alguma hostilidade ou não. É uma presença extremamente hostil. É uma presença hostil que exala agressividade. Maligna por natureza. Está exatamente atrás de você. O que é que você faz? Eu vou virando assim devagar. Não entendo porque Elminster te deixou entrar aqui, mas olá. Quando você vira, você vê uma mulher. Credo, mano do céu, que horror. Puta que pariu, mano. Eu fui procurar a imagem aqui e me surpreendi. Regra 34, né? Nossa, velho. Credo, mano. Depois eu vou mandar pra vocês. Depois eu vou mandar. Nossa, velho. Até errei aqui a digitação. Puta, errei 3 vezes. Vai aparecer o Beetlejuice aqui. Caralho, mano. Que bizarro, velho. Selene, você viu uma mulher esguia, lindíssima, de longos cabelos negros, trajando um vestido longo, preto, que lembra você alguma coisa similar ao veludo e ao couro. Sem qualquer adorno. Tenebra. Deixa eu ver se consigo mandar aqui no chat. É, lembra um pouco Tenebra. Ué? Ah, burro. Lembra um pouquinho Tenebra, sim. Ou Tenebra lembra ela, né? Já que Arton veio depois. A imagem não foi. Pra variar, a imagem não vai. Né? Então vamos lá. Vamos criar um panfleto aqui. A gente deixa ele sem nome por enquanto. Aí copia a imagem. Cola a imagem. Aí a vaca aparece. E você show to players. Show to everyone. Essa mulher, Celerin, aparece atrás de você. Te olhando com esse ar de superioridade. Usa Havaianas? Usa Havaianas. E o farol tá aceso, acabei de perceber. Olha pra você com esse olhar de superioridade, me desconfiança assim. Então você, Tezekar. Deus dos dragões azuis. Ah, sim. Vejo que a mensagem já passou adiante. E você? Se você é Deus dos dragões azuis, eu não sei mais quem eu sou. Kobolds me mordam. Eu olho assim pra cor da roupa dela, preto. Não faz o menor sentido. Ela olha pra você e fala: mas você é diferente. Eu sinto isso. E quando aquela outra falou com você, ficou mais evidente ainda. Você não é daqui, certo? Não. Estou aqui apenas conhecendo. Revendo uns amigos. Fazendo um passeio. Se declarando, se autoproclamando Deus dos Dragões Azuis. Mas essa é a minha natureza. Você queria que eu dissesse que eu sou o quê? Um anão? Seria engraçado com essa aparência. Mas eu não estou aqui para fazer piadas. Vamos esclarecer as coisas. Você pode ser Deus dos Dragões Azuis em seu mundo. Em meu mundo, eu sou a deusa dos dragões cromáticos. Meu nome é Tiamat. E o prazer é todo seu. Eu fico assim meio pensativo. Já nos conhecemos, não? Não. Estou conhecendo você agora. Talvez você esteja me confundindo com alguns dos meus aspectos, dos meus avatares, que habitam outros mundos. Haja vista, eu não sou Deus apenas aqui, em Toril, mas sim em outros tantos mundos por aí. Embora eu não conheça o seu ainda. Uma pena. Ele não existe mais. Ah! Lamento saber disso. Que peninha. Então você está vindo tentando invadir o meu mundo para estabelecer a sua divindade aqui? Saiba que eu sou extremamente territorialista. Garoto. Ah, lembrei. Nos conhecemos naquele cemitério onde eu pude utilizar a sua ponte. Cemitério. Já disse. Deve ter sido alguns dos meus aspectos. Personificações minhas, espalhadas pelo multiverso. Não era eu de fato, embora conservasse grande parte de meu poder, de minha essência. Mas aqui estou agora diante de ti, a original, a única, majestosa, inigualável. E eu não tenho nada a ver com aquele tal de Vingador. Não resisti. Ah, não. Fique tranquila. Eita, tá dando um retorno, hein? Eu não vim aqui roubar seu cargo, sei lá, que é isso que você chama. Eu vim aqui só para conversar com o meu mister. Ah, aquele velho sabujo. Sempre se interpondo contra os planos dos meus filhos. Pensando bem, o que você veio conversar com o Elminster? Ah, sabe como é, né? Tá vendo aqui ali? Eu aponto pra janela. Certo, ela olha. Então, nós viemos debater sobre como podemos parar essa escuridão eterna. Ah. Está evidente que você não passa de um charlatão. A resposta é óbvia. É tão somente e unicamente poder. Sim, justamente com isso nós viemos conversar sobre poder. Ah, agora sim você está se revelando realmente alguém que se porta como um deus dracônico. Bem... E o que mais você pretende fazer aqui, Tezekar? Ah, eu estava esperando conseguir alguma resposta. Mas parece que as pessoas desse mundo gostam mais das festas. Já tive um tempo assim. Hoje acho que me cansei. Você se cansou de festas? Está mais focado nos objetivos, em obtenção de poder? Não só isso. No que mais? Ah, claro que você sabe, né? E eu puxo assim uma moedinha de ouro. Ela olha pra você, sim, eu sei. Mas me diga com suas palavras. Joguei pra um. Ah, nem só de poder vive as pessoas... influência, dinheiro. Estamos começando a nos entender. Estamos começando a nos entender. E você sabe o que fazer com aquilo? Que poder utilizar? Ou ainda não descobriu? Ela fica sorrindo, soberba. Ah, você disse da escuridão. Ficou meio confusa essa frase. Evidente. Que não, eu falo da escuridão. Qual poder eu preciso disso? Estamos trabalhando agora em como conseguir esse poder. Bem, eu sou muito poderosa. Talvez eu possa ajudar. Que tal? Pensando bem, seria legal. Sabe, assim, dois dragões trabalhando lado a lado. Quando você fala isso, Celerim, você escuta em sua mente uma voz lhe dizendo: não faça isso, Celerim. Não dê ouvidos a ela. Taquizes é traiçoeira. Terceiro nome de pau. Não, certo. É porque você parece ser uma pessoa que tem facilidade para andar pelo multiverso, visto que tem milhares de aspectos. Sim, muita facilidade. Sou adorada em muitos mundos. Faeron é apenas um dos muitos continentes de muitos mundos nos quais eu sou venerada. E no abismo? Você tem influência lá? É claro. Bom, então podemos fazer um acordo? Adoro acordos. Me leve até a camada 123. Em off, era essa mesma camada do Neron? Neron é 125. Ah, eu tava indo até essas duas. Okay. Então, me leve até a camada 125. E o que sobrar de lá é seu. Ótimo. Mas eu acho que talvez eu vá querer alguma outra coisa em troca. O que você estava pensando? Já que você foi muito tolo ao negociar, vou ser algo que geralmente eu não sou. Boazinha. Não dê ouvidas a ela, Celerim. Ela é traiçoeira. Não se pode confiar em Taquizes. Tá tranquilo, quem quer que seja você. Estou apenas testando ela. Eu levo você em segurança até a 125ª camada. Você esqueceu desse detalhe? Fico com os spoilers do local. E pelo insegurança, eu quero duas coisas. Diga o que é. Eu quero parte desse poder que você usará, no qual vocês estão trabalhando. E eu não faço ideia do porquê recorreu a um Hellis humano quando poderia ter recorrido à rainha, à deusa dos dragões cromáticos, a nêmesis dos deuses, a senhora negra, Tiamat. E a outra oferta? A outra coisa que eu quero. Será interessante para nós dois. Mas não agora, e sim no futuro. Você é um deus de outro mundo. Um mundo que eu não conheço. E eu sou uma deusa de um mundo que você não conhecia, estou certo? Sim. Vamos unir esses mundos, Tezekar. Dragões do seu mundo e do meu, unidos. Vamos criar uma ponte entre esses mundos. E vamos criar um item de poder sob o nosso domínio para utilizarmos. O que você acha? Aparentemente, seu plano tem uma grande falha. Eu já disse. Que falha? O meu mundo não existe mais. Tudo bem. E as criaturas de lá estão todas mortas? Não foram para reinos de deuses ou para outro mundo? É justamente sobre isso que se trata a escuridão eterna. É a destruição inevitável de todos os mundos. Ah, sim, eu já sabia disso. Já estava testando você. Não sobraram sobreviventes do meu mundo. É uma pena, eu lamento. Mas que tal se... nos unirmos para vingar o seu mundo? Vamos criar um item de poder para combater a escuridão. O que me diz? É tentadora a ideia. Mas em que tipo de poder você estava pensando em combater? Podemos criar um anel, um cetro, um cajado. Não uma poção Hellis ordinária. Mas eu penso em algo maior. Certo, e você irá armazenar parte do seu poder dentro desse item? Sim, e você também. Mas, no entanto, não estaríamos diretamente ligados a isso. Pode ser, mas antes eu preciso ainda estudar um pouco mais sobre essa escuridão. Meus poderes não vêm sendo muito efetivos contra ela, sabe? Por isso que eu vim recorrer ao Minster. Unidos, os nossos mundos podem criar esse poder. Tezekar, quem é o deus da humanidade de seu mundo? Quem é o deus dos elfos de seu mundo? O deus dos orcs? Bom, são falecidos. Eu acho que sobrou eu e mais um ou dois deuses que também estão por aí tentando... Entendo. E o que esses deuses falecidos e esses um ou dois têm em comum? São deuses. Acho que só me lembro disso. Há algo além disso. Vivenciar a destruição. O que eles têm em comum comigo e talvez com você? Parceiros. Não. Outra coisa, Tezekar. Tezekar. Outra coisa, Tezekar. Você é o deus dos dragões azuis? Você os criou, não? Os dragões azuis? Sim. Em meu mundo eu criei todos os dragões cromáticos. Vamos nos unir, Tezekar. E criar uma raça de dragões ainda mais poderosa, unindo o que há de melhor do seu mundo e do meu. Não confie nela, Celerin. Taquizes é traiçoeira. Uma nova raça de dragões? Sim. Parece legal. Mas não seria justo. Por que não seria justo? Porque você tem um mundo para habitarmos. Eu não. Eles seriam apenas primos distantes meus. Podemos encontrar um mundo para eles habitarem. E podemos criar essa raça para viver no espaço fora dos mundos. E combater a escuridão. E depois nos servir. Para dominarmos o meu mundo e outros mundos além, e eles terem o seu próprio mundo. Vamos, Celerin. Vamos, Tezekar. Vamos criar uma raça. Seria um lugar interessante onde poderíamos colocá-los. Não, Celerin, não faça isso. Que tal no abismo? Quando eu passei por lá, parecia um caos. Sim, podemos começar a dominação pelo abismo. Perfeito, nos livrarmos de todos aqueles Batesus. Ou seriam Tanaris? nos livrarmos de todos eles e povoarmos aquele lugar com dragões. Isso parece uma luta justa. Território neutro. Ótimo. Ótimo. Una-se a mim, Tezekar. Vamos criar uma raça perfeita e eliminar os nossos inimigos, os nossos rivais. Começando por aquele nojento do Bahamut. Exame não está no abismo. Não está. Mas nós podemos nos livrar dele. E conquistar o mundo dele para nós também. E não teremos nenhum adversário para nos impedir de tomar o abismo. Bahamut foi legal comigo, mas não aquele tal de Apolo. Aquele foi um babaca. Apolo, é? Bahamut foi legal com você? O que você tem com ele? Ele não foi hostil quando eu passei por lá. É um falso, não acredite nele, em suas palavras, não acredite. Não acredite nela, Celerim. Não acredite nele, Tezekar. Acredite em mim, junte-se a mim, una-se a mim. Juntos destruiremos Bahamut, juntos tomaremos o abismo. Vamos. Certo. Mas não vai adiantar tomar o abismo agora, se o abismo for destruído logo depois pela escuridão. Preciso reverter esse estado primeiro. Depois poderemos voltar a conversar. Não me parece muito sábio isso, Tezekar. Sabe, se você... Vamos criar um exército, então combateremos a escuridão juntos. Dominaremos a escuridão. E depois partiremos para Bahamut, para o abismo. Não confie nela, Celerim. Já disse. Certo, se você deixa esse então combater a escuridão, me dê algo que eu possa usar para ser útil. Está bem. Ela pega, põe a mão assim pra trás e vai mexendo no cabelo. E ela tira a mão assim, leva a mão pra frente e estende pra você. 5 escamas, uma de cada cor. Certo. Aqui está um pouco de meu poder. Você me dará um pouco do seu em troca? Mas eu vou estar combatendo a escuridão. Como eu disse, depois nós voltamos a conversar. Você quer tanto ajudar? Considere isso um ato de benevolência. Benevolência? Eu não sou benevolente. Pare com isso. Eu quero poder. Eu quero esmagar Bahamut. Você veio de outro mundo diferente do nosso. Você pode me dar esse poder, Tezekar. Não o negue pra mim. Eu quero uma prole. Você disse que quer tanto acabar com o Bahamut, mas o que está a impedindo? O fato de eu ser uma deusa menor. agora eu trouxe o quê? O meta Pumon. Bahamut é um intrometido e ele conta com muitos exércitos. Por isso... O ideal seríamos nos juntarmos e criarmos o nosso exército. A nossa imagem e semelhança. Você é azul? Eu também sou azul. Mas eu também sou vermelha, sou preta, sou branca e sou vermelha. Vamos juntos criar um dragão roxo, um dragão azul marinho. O dragão azul claro. Ai, como combinando as cores aí. Posso me fazer uma reflexão? Diga. Você ficará surpresa com esses resultados. E se... Pense comigo, numa situação hipotética e muito boa. E se eu, você e Bahamut criássemos uma aliança? Blasfêmia! Teríamos os três maiores poderes de todo o multiverso juntos. Eu jamais me aliaria com ele. Aquele verme imprestável. Mas já pensou em quanto você ganharia tendo ele ao seu lado? A menos que você me der o que eu queira. O que eu quero. Pense nisso. A união de todos os dragões, os metancos, os cromáticos e os estrangeiros. Os platinados também? Pode ser. Podemos chegar até eles? Eu pensarei. Talvez você tenha razão, Tezekar. Mas... só com uma condição. O que você está pensando? Atenda ao meu desejo. E eu deixarei que você fale com o nojento metálico em meu nome. Você quer tanto uma escama minha? Não, não quero só uma escama. Eu quero uma prole sua. Eu quero uma raça inteiramente nova. Vamos, Tezekar. Mas você concorda comigo que ela ainda assim será inferior se nós estivéssemos todos juntos? Agora é homenagem. Inferior a quê? Seria uma raça suprema. A união de dois universos. É a minha única condição, Tezekar. Pense sobre isso. Você tem até o amanhecer. Se concordar, me unirei a você nessa batalha. E todos os meus aspectos, avatares, que andam por aí, também se unirão. Inclusive, o Vingador. Ela vai se afastando de você, Celerin. E vai reduzindo, reduzindo e desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Até sumir de vez. E eu tô com as escamas ainda na mão. Tá com as escamas de Tiamat. A Tiamat na mão. Então eu vou guardar isso num potinho. E aí, quando você tá colocando no potinho, surge uma outra presença. O que você faz? Dessa vez não é uma presença hostil. Ah, eu vou sentar ali num sofá e vou fingir surpresa. Ok. Quando você finge surpresa, você vê apenas o rosto. Porque ele não se manifestou por completo ali dentro. Mas apenas o rosto de alguém que você já conheceu em Monte Celestia. Bahamut está novamente diante de você. Ah. Ele olha pra você e fala: Celerin. Não negocie com o Tinhoso. Não negocie com Taquizes. Ou Tiamat. Esses são alguns dos muitos nomes que ela possui. Ela é perigosa. Mas devo reconhecer que você foi ousado. Uma aliança com alguém tão perigosa e consequentemente poderosa poderia auxiliar a cumprir o objetivo final de sua demanda. Vocês não se gostam mesmo, né? Atualmente não. Eu acho que já deram uns peteleco um no outro no passado. Depois eu vou confirmar isso. Tezekar. Celerin, Sua natureza se alterou desde a última vez em que nos encontramos. Sim, eu encontrei alguns familiares por aí. Podemos dizer milhões de familiares por aí. Sim, eu sinto isso em você. Você está quase atingindo o poder total. Mas devo adverti-lo. Há uma grande diferença entre alguém que já domina o poder total e alguém que apenas está começando a atingi-lo. Você está trilhando um caminho que eu já trilhei há muitas e muitas eras. Experiência é fator determinante no sucesso ou no fracasso por esse caminho que você está começando a trilhar agora. Você está se propondo a me ajudar? Apesar de sua natureza cromática remeter ao mal, você não é mal em essência. Ao menos não ainda. E se você estiver disposto, eu poderia lhe ensinar acerca da natureza dos seres divinos, para você compreender um pouco mais o que você é e o que você está se tornando, para não cair em nenhuma armadilha de cobras traiçoeiras que tentem se aproveitar de você e fazer mal a toda a criação. Você concorda com isso? Parece uma coisa legal. Então está bem, Celerim, Correventos ou Tezekar. Eu vou então, a partir de agora, ensiná-lo o que é ser um deus de verdade. Tome nota. Começando pela papelada. Começando pela papelada. Número 1. Nunca diga sim para todos. Nem para os que desejam ganhar na loteria. Não. Não. E ele começa a falar para você, Celerim. A natureza divina nos concede uma vitalidade incomparável com as dos mortais. Nós somos praticamente impenetráveis aos ataques de nossos inimigos. Nossos ataques em contrapartida sempre têm efeito máximo. Resistimos a quase tudo. Somos imunes à maioria dos poderes. Completamente imunes aos aspectos que representamos. Concedemos poderes. Somos imortais. E aí ele vai contando pra você e narrando cada um daqueles poderes divinos que estão aqui na minha frente, que eu tô lendo no Crenças e Panteões de Forgotten Realms e que tá também no Divindades e Semideuses que eu passei pra você. Ele vai narrando, vai contando e explicando cada um daqueles poderes. E aí você vai poder escolher poderes dali pra já treinar e já desenvolver, independente de avanço de nível. Ah, tá. É que eu já tinha um que eu já peguei no 31. Então, você vai ganhar poderzinho extra. Todo mundo ganha. Hoje é dia de ganhar poderzinho extra. Todo mundo ganha poderzinho extra. E amiguinhos. Que é legal. Aí você. Depois eu vou ver certinho como é que vai ser. Quantos poderzinhos pra você escolhê-los. E focar com o Bahamut no treino disso e já sair batendo asinha por aí. Beleza? Antes, eu tô... só uma pergunta, Bahamut. Diga. Você sabe por que, que o Vale das Sombras é tão povoado esses últimos tempos? Sabe, só hoje acho que eu já notei a presença de uns 5 ou 6 deuses por aqui. Você se contou? Sim. Ótimo. Os deuses em Faeron não costumam intervir diretamente como os deuses de seu mundo. A presença de um deus interferindo diretamente no mundo é algo extremamente incomum. A sua presença aqui por si só já chama a atenção. A presença dos seus companheiros também. E um de seus companheiros foi um pouco ousada, uma de suas companheiras. Isso tem a ver com o trovão que deu? Sim. Eu tô ouvindo, seu arrombado! Você duvida? Quer ver? Cala a boca aí e põe a máscara. Tá o ar livre aí. A garota chamou a atenção de todos os deuses de Toril. Ela foi como um farol iluminando a escuridão de uma noite tempestuosa. Meu Deus, o que, que a Ciri fez dessa vez, eu penso? Não. Oxente, dessa vez não fui eu, cuzão! Eu não sei quem foi, só falou da garota. Que top! Criou fama, deite na cama. Do outro lado do mundo, em águas profundas, Ciri espirra. Serem maldito. Ela foi um farol na escuridão e chamou a atenção de todos. Isso, por um lado, é ruim, pois qualquer descrição que vocês esperassem ter aqui foi-se embora. Mas, por outro lado, é bom, pois a atenção dos deuses deste mundo está voltada para vocês agora e para sua demanda. As fileiras do exército de vocês só engrossam a cada momento. Todos querem deter aquela criatura, aquela entidade que quer destruir o nosso mundo. É o Minster. Já revelou a história de vocês à Mistra, que a espalhou por toda a trama e fez com que ela chegasse aos ouvidos, às mentes de cada um dos deuses daqui. Incluindo eu. Agora tá explicado por que que tá pipocando o deus aqui. A presença de vocês não deve atrair somente deuses, mas mortais, heróis de grandes poderes também. Provavelmente passarão por aqui. Eu me lembro daquele garoto que queria destruir o dragão. Pobre coitado. Não conseguiria nem quebrar uma casa. Morfete, que volta aqui, seu corvo burro! Pega minha espada! Eu estou falando de pessoas poderosas de verdade. Não de um inútil que não aguenta um cubo gelatinoso. Bem, se você não tem mais nenhuma questão, vamos começar o seu treinamento. Por hoje é só. Por hoje é só, Pepe só. Ok, você começa a treinar então com o Bahamut. E vamos escolher poderzinhos. Belê? Uhum. Ciri? Oi. Quem vai agora? Só tem ela. Quem vai agora? É a Ciri? O Grel depois eu faço em off com ele. Ele também vai encontrar um deus. Eu ia perguntar pra você, porque são 8 horas praticamente. Se você quer continuar ou se você quer deixar pra depois. Não sei. Vocês querem encerrar por aqui então já? Por mim, vou continuar. Quero saber o que vai acontecer com você. Mas aí depende só de você e do pessoal se tem condições, obviamente. Eu acho que eu vou só dar o gancho, então. Pode ser? Ok. De esquerda, então tá. Por favor. De direita, geralmente dói mais. Aqui é Balboa. Eu acho que do centro dói mais, velho. Nem direita, nem esquerda. Toma no centro pra você ver. Que porra foi essa carinha aqui? Foi a hora que a Tia Mate apareceu. Eu falei, carai, que foda. Ok. Siri, um portal se abre. Você atravessa o portal. Uhum. E quando você sai além desse portal, você está diante desta paisagem magnífica. Uma cidade gigantesca, tão grande quanto Valcária. Uma cidade linda, de torres, buscando alcançar as nuvens. Uma cidade de estátuas gigantes, quase tão altas quanto essas torres, decorando as ruas da cidade. Uma cidade com criaturas, grifos, voejando por todos os arredores dela. Uma cidade às margens de um imenso oceano. Uma cidade de esplendores. Você está diante de Waterdeep, ou Águas Profundas. A cidade dos esplendores. A maior cidade do mundo de Faerûn. Caralho, sério? Sério. É a Valcária do local. É uma visão magnífica que você tem desse lugar. Realmente esplendoroso. Navios chegando, grifos voando com seus grifoleiros em suas costas. Pessoas indo e vindo o tempo todo. Uma cidade realmente movimentada. Você olha para aquilo com um misto de maravilhamento, de deslumbramento e tédio ao mesmo tempo. Pois você já viu muito, algo muito parecido. Você já esteve em Valcária. Então você conhece a cidade grande. Apesar de ser uma cidade de um outro mundo, com pessoas diferentes, você, ainda assim, sente um pouquinho de tédio com isso. Não é tão diferente assim daquilo que você imaginava. Tá parecendo a Índia. A cidade chama a sua atenção, Siri. Mas não só isso. Algo mais chama a sua atenção. Porque quando você atravessa o portal e fica deslumbrada com aquela cidade magnífica, né? Logo após o crepúsculo, uma outra coisa chama a sua atenção. Surgindo no horizonte e deixando você maravilhada. Você vê esta imagem aqui. Nossa! A lua cheia brilha no céu de Faerûn. E você percebe que tem algo estranho nessa lua cheia. O rabinho? O rabinho. É como se existissem pequenas luas ou pequenas estrelas seguindo a trajetória dessa lua aí. É magnífico. É lindo. É incomum, é único. A lua de Arton nunca foi desse jeito. Nunca teve nada parecido. Isso chama muito a sua atenção. Elminster atravessa o portal. Gwen Ruivar atravessa o portal, acompanhando vocês. Elminster olha assim, pensa... já sei onde iremos. Tem uma taverna muito boa aqui. Eu tenho certeza que você gostará dela. Já que você quer conhecer, não há lugar para conhecer e ouvir histórias melhor do que o Portal Bocejante. Pode fazer uma pergunta, Mister? Claro. Por que a lua aqui tem rabo? Rabo? Ele olha assim. Não, aquilo não é rabo. Aquilo. É assim? Aquilo são as lágrimas de Selune. Pode traduzir? Puta que pariu, eu quebrei o mundo do cara, velho. Selune. A Nossa Senhora de Prata, a donzela da lua. Ah. Ela foi uma das duas primeiras deusas que surgiram aqui em Toril. Ainda nesse tempo, Abeir e Toril eram um único mundo. antes de serem separados. Selune surgiu junto com Char, sua eterna rival, a deusa da escuridão. Então essa Selune é deusa da luz, é isso? Sim, deusa da luz, deusa da lua. E de outras coisas mais. Os aspectos que ela comanda são os licantropos bons e neutros, não os malignos. A lua, navegação, missionários, estrelas, peregrinos. Ela é seguida por missionários, conjuradores, licantropos, navegadores, monges, marinheiros. Interessante. Como você pode ver, ela é uma deusa cultuada por personalidades bem distintas, não? E o rabo é lágrima dela? É, em um evento cataclísmico no passado, arrancou-se um pedaço de Selune no céu. Aqueles são pedacinhos dela, que ficam flutuando acompanhando a sua trajetória no firmamento. Aqui nós a chamamos de lágrimas de Selune. Não, olhe bem, não parece um olho chorando? Pra mim parece um rabinho. É. Eu nunca ouvi essa. Realmente vocês são pessoas de outro mundo. A lua de vocês não é assim, em Arton, não é? Não, a nossa é só a lua mesmo. Ah, entendo. E qual das duas é mais bonita? Eu acho que cada uma é bonita à sua maneira. Entendo. Bem, vamos passear pela cidade então. Vamos, mas fica um pouquinho longe pra mim não te meter em confusão. Por que meter em confusão? 3 passos é o suficiente. Por quê? Pra dar tempo de correr. Por quê? Por que você me meteria em confusão? O que você está tramando, Ciere? Eu ouço muito essa frase. Eu não gostaria de ter ouvido isso. O que você está tramando? Vamos conhecer a cidade. O que tem de diferente aqui? Tudo que você pode imaginar tem em águas profundas. Eu não posso imaginar uma coisa que eu não conheço. Estou me trolando, né, o Mister? O que você não pode imaginar também tem. Você está vendo aquelas estátuas? São um sistema de defesa da cidade. Se algum mal muito grande tentar atacar a cidade, elas vão se mover e combater esse mal. Tipo, são estátuas do tamanho de prédios. Não, verdadeiros, verdadeiros colossos de Rhodes. Está vendo aquela montanha? Uhum. Grande, não? Sim. Pois maior do que aquela montanha é a montanha sobre a montanha. Também conhecida como Under Mountain. Pra baixo, você fala? Sim. Um mago muito poderoso e muito antigo, chamado Halaster Manto Negro, criou uma rede de túneis infindáveis debaixo daquela montanha. Ele povoou o local de monstros, transformou aquilo na sua base de operações. E o local onde nós iremos é a porta de uma das portas de entrada para Under Mountain. Oh, legal. É, você vai ver, é bem divertido. As pessoas descendo. Vamos, vamos. Bom, vocês vão até a taverna. Uhum. Tá? E aí você chega diante de uma taverna bonita que tá escrito Portal Bocejante. Yawning Portal. E quando vocês entram nessa taverna, uma taverna de vários andares, né, tá uma festa, uma folia gigantesca, porque tem um grupo de aventureiros que tá descendo num fosso gigantesco que tem exatamente no centro da taverna. E aí, que legal. Um buraco que desce para as profundezas. Você não sabe o quanto. E a galera é vibrando, comemorando ali. Né? E o Elminster, ele olha e fala, vê? Lá vai mais um grupo de aventureiros se aventurar em sob a montanha. Eles vão tentar o quê? Chegar até o fim dele e catar o tesouro, é isso? Vão em busca de tesouros, de fama, de glória. Muitos deles não voltam. Faz sentido. É. Mas veja como eles se divertem com isso. Era bastante. Eu vou voltar depois e vou entrar aí. Eu já imaginava que você fosse dizer isso. Yeah. Vamos procurar uma mesa. Tem alguém conhecida? Ok. Quer sentar com ela? Sim. Vamos nos sentar com ela. Seguir. Venha comigo. Ele vai com você até uma mesa. Cadê? Vou mostrar aqui o portal bocejante pra vocês. Olha que legal. Olha que legal. Eu volto pro ouvinte, eu vejo essa imagem do dia que ele desenhou. Olha que legal. Que da hora. Essa coisa aqui. Os carinha descendo. Parece gente... o Made in Abyss. É, tem gente que fez maquete, né, em escala perfeita disso. Que da hora. Com todos os detalhezinhos. Ó, vou botar um link aqui, depois vocês olham pra vocês verem as maquetes. Que é legal demais. E isso é o caminho de entrada pra maior masmorra do mundo. De RPG. Não, tem uma que é maior ainda, que os caras falaram, vamos fazer uma masmorra maior de todas? Os caras fizeram uma masmorra maior de todas. Mas do D&D classicão, essa é a maior masmorra que tem. Só tava querendo compensar alguma coisa, hein? Até porque ela nunca foi mapeada totalmente, né? Tem acho que 3 níveis mapeados dela só. Caramba. É. O Halaster... com saco cheio pra mapear, né? Porque... O mago que fez isso aqui, ele é louco. Coisa. O mago que fez isso aí é louco. Saiu a aventura, né? Na quinta edição dela. Agora tem mapa. Mas dela toda? Dondermonten? Saiu da quinta? Não sabia. Saiu a... A aventura inicial, que é o assalto do Mago do Dragão lá. Dragon Heist. Ah, o Dragon Heist, certo, verdade. E a continuação, que é Dungeons of the Mad Mage. Ah. Não tinha um desses que era um board game? Tinha vários. Era as aventuras da quarta edição que viraram o board game. Ah, tá. Então tô confundindo. Mas olha aí que legal. Portal bocejante, Yawning Portal. E a galerinha descendo. Você tá vendo lá em cima, Sierra, onde tem uma mesinha que tem os números 6, 7, 8, 9 e tem um velhinho fumando cachimbo? Calma aí. Dá um zoom 6, na imagem. 7, 8, 9. Sim. Isso. É ali, são vocês. Do lado ali. É vocês. É Gwen Ruivar no chão. Você escolhe qual númerozinho você é ali. O Elminster fumando cachimbo. E aí ele cumprimenta. O outro velhinho não tá junto, tá? O outro velhinho não tá ali, não. É um velho só que tá. É o velhinho, pô. Chega lá, ouve. Vamos. Não, o outro velho não tá, não. Mas tá. Ah, deixa eu ver quem que é. Nossa, puta. Puta que pariu, parece que é mesmo, eu acho que é easter egg. Eu acho que é o Minster e o Halaster. Esses dois que estão aí, eu acho que é o próprio Elminster e o Halaster. Eu acho que a imagem é isso mesmo. Bom, eu tenho que achar a legenda dessa imagem aqui pra ver os nominhos, que são as personalidades. Bom, uma das duas mocinhas que tá aí, ó. O Elminster chega e cumprimenta. Senhora Lustriel, mão argêntia. Governante das fronteiras prateadas. Governante de lua argêntia. É uma honra vê-la por aqui. Deixa eu ver se consigo mandar no chat agora. Cala a boca, Faísca. Agora vai? Não, agora não vai. Puta que pariu. Puta que pariu. Vamos criar o folheto aqui. Criou o folheto? Criou o folheto. Deixa eu copiar a imagem. E é ela mesma, porque tá até com o cajadinho igual. A Lustriel. Mão argêntia. Governante de lua argêntia. Tá aí, ó. Essa elfa magnífica aqui. Amiga... Migona, Migona do Drizzt. Acho que pra mim não abriu aqui, não. Não abriu? Da hora. Abriu, peraí. Tá carregando, eu acho. Ah, tá. Ai, que bonitinho, tá... ela deu um unicórnio no cajado. É, a Lustriel tem um unicórnio no cajado. O símbolo de My Liki. O símbolo de My Little Pony. Essa é uma. E a outra pessoa que está ali é essa mulher do meio aqui. Uhum. Caralho, parece uma guerreira, fogo. É, e aí o Elminster, ele faz uma profunda reverência a ela. E, Nossa Senhora de Prata, Donzela da Lua, Lady Selune. Ele olha pra você assim. De certa forma, eu já esperava encontrá-la ou alguma outra pessoa por aqui. Eu viro para as duas, repito o nome delas. Assim, boa noite. Elas cumprimentam, boa noite. E aí a... Essa que tá na tela aí, a Selune. Ela debruça-se assim sobre a mesa. Olha para você e fala. Então quer dizer que você achou o meu rabo bonitinho. Eu dou uma olhada pro Mister assim e falo assim: essa é a Selune? Ele põe o cachimbo na boca, vai acendendo. Só chacoalha a cabeça positivamente. Achei sim, senhora Selune. Que bom. Seus amigos receberam visitas. E eu me interessei particularmente por você. Sério? Sim. Você... veio de outro mundo. E percebo que nesse mundo... os meus ideais estão vivos e você os personifica. Desculpe a pergunta, senhora Selune, mas como a senhora ficou sabendo de mim e dos meus amigos? Ela olha pro... há pouco tempo. Ela olha pro Mister assim, dá uma encarada, sorri. Mistra nos contou. Olha pra assim, o senhor contou pra Mistra? Ele dá uma baforada no cachimbo. É? Fofoqueiro. Como é que o velho faz aí, Di? Assim, fofoqueiro. Ele olha assim, sorri pra você, dá uma tragada no cachimbo dele, chama uma garçonete pra trazer um vinho pra ele e fica ali de boa. Selune olha pra você e ela fala: Eu permitir que todos os voluntários atingidos pela luz sejam, pela luz de Selune, sejam bem-vindos, independente de sua espécie. A vida é similar a uma lua prateada que cresce e mingua. Os ciclos naturais do mundo. Promover a aceitação e a tolerância. Tratar todos os seres como iguais. Você faz muito disso, não? Sempre que eu posso. Eu sabia que existia alguém que pregava isso. Sim, existe. E ela se aproxima assim e ela alisa seu rosto assim. A sua tatuagem. É? Sim, existe. E aqui, sou eu que prego isso. As criaturas devem ser julgadas pelos seus atos, por seu caráter. Não por sua origem, não por sua aparência. Exato. Por que as pessoas não entendem? É. Infelizmente, as pessoas teimam a aprender que as circunstâncias do nascimento de alguém são irrelevantes. O que você faz com o dom da vida é o que determina quem você é. Eu gostei de você. E não só pelo rabinho. Eu também gostei de você. Gostaria de ser minha representante em seu mundo? Não queria te falar não, mas eu normalmente não sou uma boa representante, não. Essa galera tá querendo expandir território, velho. Tá querendo fazer expansão, não é possível, não, velho. Aqui é Roma, fi. Toma no teu rabo. Os caras viram como os deuses lá morreu tudo, então vamos perder. Vou perguntar tudo, de forma tudo, diferente. Tudo saco, tudo, ninguém mais negócio, vamos. É, vagou poder. Tem um vácuo de poder, vamos assumir. É a milícia divina. Pegar nossa palavra lá e pronto. Milícia divina, e o que importa é que eu já emplaquei uma frase do Mewtwo aí. Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Quer uma tatuagem nova? Eu vou falar pra você que eu gosto. Ai, que bom. Vamos conversar então. Com certeza. Existem algumas criaturas metamórficas que estão precisando de um refúgio. Eu acho que você pode ajudar. Ah, você veio a pessoa certa. Que bom. Onde você quer essa tatuagem? Depende como ela é. É o meu símbolo. A senhora vai ter que me mostrar, como eu não sou daqui, eu não tenho esse conhecimento. Esse aqui. E ela mostra pra você o símbolo de Selune. Eu vou botar aí no... Eu vou tentar. A última vez que eu tento colocar no chat. Chat chato. Copiar o endereço da imagem. Vamos ver se eu tô ninja no desenho. Escreve. Então vamos ver. É, pra variar não foi, né? O símbolo de Selune. Ele... Caramba, cadê? Ele é composto de um par de olhos decorados, como se estivessem maquiados no estilo árabe. Olhos prateados de íris azuis, circundados por 7 estrelas, tendo a estrela polar no alto, no topo, acima dos dois olhos. Achei. A imagem não vai mesmo. Google sabe, Google vê, mas eu tô colocando aqui. Copiar imagem. Aqui na Selune mesmo. Vocês podem ver isso já. Eu Ué, foi quase, Di. Foi quase, só que é circundando, é ao redor. Mas a ideia é bem isso aí. Ah, entendi. E Di, convenhamos, esse é um puta de um desenho da hora pra fazer uma tatu, hein? Pra caralho. Pois vou mandar. Da hora, sabe? Eu sei, já tem lugar perfeito. Isso aí ficaria da hora nas costas, no peito. Sim. Na parte do tórax, tá ligado? É. Animal mesmo. Da hora. Bom, Celune fala pra você, Siri. Vamos conversar. Vou te dar poderzinho. E você lambe minhas bolas aqui. Lamber as bolas já não é comigo. Já não lambei as bolas dos deuses de Arthur, que de lá ou de outro mundo. É. Bom, vamos encerrar então. Celune vai conversar com você. Uhum. Simpatizou com você. Cada um de vocês recebeu simpatia de um deus de Faeron. Não necessariamente vocês vão ter que servir esses deuses. Mas, pelas circunstâncias atuais da campanha, cada um de vocês recebeu simpatia de um deus. E vai receber uma ajudinha de cada um desses deuses. Com exceção do Murin, que recebeu algo que ele já vinha buscando há tempo. Que eu acho que é até mais importante do que esse amiguinho dos deuses. Ou estou enganado? Com certeza. Então, beleza. É o consolo de Neron. Enfia no rabo. Ui. Beleza. Consolo de Neron, vai tomar no cu. Bom, a ideia tá dada. Eu vou pedir pra você. A Denise falou com um pavio longo ainda. Ah, com os pelinhos dele, com o cheiro dele. Nossa. Bom. A ideia tá dada. Pensem assim, o que vocês querem de cada um desses deuses aí? Com uma ajudinha pra vocês cumprirem a tarefa que vocês vão cumprir. E utilizarem essas coisinhas já na próxima sessão. Porque a próxima sessão acabou, Faeron, bora pra Mortalha Vermelha, Neron, o que for que vocês forem fazer. Sim. Ok? Eu já tenho algumas ideiazinhas aqui, por exemplo, conceder os poderes de domínio dos deuses pra quem ficou amiguinho de Deus. Né? Celerim vai ganhar poder de Deus mesmo. Depois, se a gente se aliar com o Celerim, a gente também ganha de novo? Se ele quiser dar pra vocês, vocês ganham. Ganha os meus poderes aí, todo mundo se curva. Chupa, galera. Ai, ai, ai. Eu não vou mamar nenhum Deus, não. Eu vou mamar nenhum. Tá ganhando bem que mal tem. Eita, cuzão. Todo mundo vai se curvar e vai ter que usar a calça jeans azul Celerim. Azul celeste, né? Porque, né? Celestial, né? Divindade. Né? É isso aí. Agora eu vou mandar pra vocês uma imagem do Neron antes da gente sair. Caralho, o Neron tem imagem? O Neron tem imagem. E eu vou mandar a imagem do Neron. A imagem do Neron. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa aqui. Acho que é essa aqui mesmo. Tá, vamos lá. Vamos criar aqui um... Tem uma nota misteriosa já criada aqui. Neron está na tela de vocês agora. Que da hora. Você não sabe o quanto, você não faz ideia. Belezinha, galera? Belezinha. Partiu? Partiu. Partiu. Bem. Que foi? Neron. É o Neron. Neron. Bom, pensa o que vocês querem ganhar. E até semana que vem. Então. Deixa eu ver. Valeu. Até semana que vem. Até mais. Falou. Bye, bye. Tchau. Valeu. Tchau, Neron. Paulo. Tchau, Celune. Eu falei tchau, Neron. O Lucas respondeu. Sim.